Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Você vai acompanhando aí o grito de largada. Hamilton e Rosberg na primeira fila, depois as Ferraris de Vettel e Raikkonen, depois Verstappen de Toro Rosso e Felipe Massa. Você está vendo também os tempos. Aí depois vem Carlos Sainz, Toro Rosso andando muito mesmo, Daniel Ricciardo com a Red Bull, Sérgio Pérez com a Force India e o companheiro dele, Nico Hülkenberg, só as cinco primeiras filas. Aí vem os carros da McLaren, não é o lugar dela ainda, mas já melhorando aí, dessa primeira, décima segunda posições. Os dois carros da Renault, a Renault vem toda amarela, Johnny Palmer e o Magnussen, e depois o Ericsson e o Bottas, que perdeu posições, perdeu as 5 posições porque trocou o câmbio. Felipe Nasser e o Kvyat, foi a surpresa, foi um grande punido nesse sistema novo. O Grosjean e o Gutierrez, e aí nós temos também com punição, ia ser o penúltimo, o Rio Arianto, mas acabou pulando para a última posição. Os 22 carros, o Rio Harianto, que Malayo, que já ganhou a corrida de GP2, quer dizer, é bom piloto. É bom piloto. E o Verlaine, o Pascoal Verlaine, são os dois que começam aí na Menor. É um piloto que tem a carreira patrocinada pela Mercedes. Tem excelente 21 anos. Piloto. Excelente. Todos os dois são bons pilotos, mas o carro, evidentemente, que não ajuda. Agora tem o seguinte, nós já falamos com o Felipe Massa, falamos com o Felipe Nasser, mas o Nasser tem um convidado. E o cara é fera e manda bem. Aí, ó, da tormenta brasileira, a tempestade brasileira no surf, o Medina, que foi o campeão, e no ano seguinte, o campeão quem foi? O Mineirinho. Vamos ouvir. Ó, deixa eu falar com o Felipe Nasser aqui. Felipe está recebendo uma visita aqui do Mineirinho, campeão mundial de surf. Felipe, que visita boa essa, hein? Boa demais, né? Vai trazer um pouquinho de sorte aí pra gente. E aí, Mineirinho, veio torcer? Esse é o motivo que eu tô aqui, pra trazer sorte pro Felipe, tomando aquele rebente aí. Pros dois Felipes, né? É verdade. Tá joia, tem dois Felipes na briga, Galvão. Vamos lá, Mineirinho, grande astro aqui na Austrália. Aí, portanto, o Mineirinho, o Adriano de Souza, que é o atual campeão. O surf brasileiro de lá para trás, muitos anos se esperava o surf, toda essa coisa de habilidade e criatividade brasileira, e é o que eles chamam de a tempestade brasileira. São vários e vários brasileiros, e dois títulos em sequência, um do Gabriel Medina e agora do Adriano de Souza, do Mineirinho. E aí, nós temos os carros aí no grid de largada. Vamos já para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. E aí vem eles para percorrer os 5.303 metros do circuito de Melbourne, do circuito de Albert Park. Reginaldo, qual é a expectativa? O Hamilton é mesmo favoritaço para a corrida? Ah, com certeza, né, Galvão? Pela forma como ele terminou o ano passado, você vê, já começou na pole. Tudo bem, foi uma pole muito fácil, porque não teve disputa. O Rosberg não foi para aquela que poderia ser a ameaça a ele. Mas é o favorito e os carros da Mercedes devem dominar a corrida. Mas tudo pode acontecer num circuito que, isso vale lembrar, hein? É o circuito, depois do Canadá, depois de Montreal no Canadá, é o circuito que mais exige dos freios. Luciano Burti, aí estão eles. O punido acabou sendo, então, o companheiro de equipe do Felipe Massa. Perdeu 5 posições, o Bottas vai largar na 16ª posição. Aí a Claire Williams, a patroa do Felipe Massa e do Bottas, a filha de Sir Frank Williams. Aí eles vêm para completar a volta. Como já dissemos, a Claire Williams. E para você, a Ferrari pode ameaçar? E o que você espera do Felipe Massa, que está largando mais ali na frente? Olha, Galvão, a Ferrari pode ameaçar porque eles disseram que tem um carro melhor de corrida do que de classificação. Mesmo assim, eu acho que a superioridade da Mercedes ainda prevalece. O Hamilton é o favorito, mas o Rosberg, a gente viu um final de temporada muito forte do Rosberg, então acho que ele tá com confiança para poder atacar o Hamilton. E quanto ao Massa, Galvão, acho que enquanto ele não tiver aí o tal do bico novo no carro, que melhora o equilíbrio, a aderência, eu acho que ele vai sofrer um pouquinho. Até porque esse bico, né, o bico antigo no caso agora, causa desequilíbrio e desgasta mais os pneus. Então, às vezes, na corrida pode prejudicar um pouquinho o Massa. Aí vem ele chegando para se posicionarem definitivamente para a largada, para a primeira volta da temporada de 2016. A temperatura ambiente é de 24 graus, a temperatura da pista de 38 graus, umidade relativa do ar de 40%. Aí vem eles se posicionando, eles usam bem a faixa da esquerda porque a pista fica mais limpa, que é por onde eles passam normalmente. Isso quer dizer que quem larga na posição par, que é o caso do Felipe, larga um pouquinho mais na sujeira. Aí vem eles chegando, os dois carros da Mercedes com Hamilton e com Rosberg na primeira fila, depois os dois carros da Ferrari com Vettel e Raikkonen, depois um carro da Toro Rosso com Verstappen, o Felipe Massa. Essas as três primeiras filas. Felipe Massa vai abrindo a 9ª fila na 17ª posição. Boa sorte para os pilotos brasileiros e um grande campeonato para você com Arnold Schwarzenegger. Ah, já foi de tudo, já foi exterminador do futuro, já fez de tudo. E tem carro parando ali, hein? Tem um carro parando ali. É o Kvyat, eu acho. É um carro. O Kvyat estava largando na posição atrás. Estava largando na 18ª posição. Aí, Dani Kvyat. Eles vão ter que dar uma segurada. Muito provavelmente. Possamos ter até uma nova volta de apresentação, de aquecimento de pneus. Diminuírem uma volta na pista ou vão largar assim? Vamos ver. Vamos ver se vai passar a bandeira verde atrás. Vai lá. Amarelo, já parou piscando amarelo, já está abortada a largada. E eles vão ter que dar uma volta a mais e ver o que faz aí com o carro do Kvyat. Já estão eles partindo para uma volta a mais. Não pode ficar muito tempo ali parado com o motor girando. Superaquece, né? Superaquece, né, Burti? O carro de Fórmula 1 não tem nenhum sistema de refrigeração, tipo aquelas ventoinhas que a gente tem em carro de rua, por exemplo. Então parou, o carro superaquece rápido. E tá aí o Kvyat abandonando, ó. Olha, ele vai deixando ali. Ele vai ali deixando o carro dele. Que péssimo começo de temporada para ele. E existe sempre a ameaça do Max Verstappen, que além de arrojado na pista, é arrojado no que fala também. Ele disse que até o meio do ano ele quer resolver a vida dele. Resolver a vida dele quer dizer pular da STR para a RBR. E aí o Kvyat, que vinha bem nos treinos, ontem ficou. Foi a grande vítima do formato de treino que eliminava um minuto e meio, cada minuto e meio depois da metade de cada etapa do treino. E aí ele vem correndo para os boxes, a Marina Becker chamou. Eu chamei porque o Reginaldo falou agora do Max Verstappen. Reginaldo, além dele poder ir para a RBR, ainda já corre um boato por aqui e a gente viu o pai dele, Jos Verstappen, conversando com o Toto Wolff, pareceu bastante desconfortável no momento em que a gente notou que a conversa estava acontecendo dentro da Mercedes. Então a gente tem que ficar de olho aí, que também numa possibilidade de Mercedes para o Max Verstappen. Aí você tem uma tomada aérea mostrando o belíssimo Albert Park, um lugar muito especial, muito gostoso, o público sempre lotando. É sempre uma grande festa, Reginaldo. Tem boas corridas, tem bons momentos, tem momentos de emoção, mas é sempre uma grande... Aliás, o australiano é muito, muito alegre, muito feliz. Um país absolutamente espetacular, a Austrália. Já teve dois campeões mundiais. Um deles, tricampeão, que é o Jack Brabham, e depois o Alan Jones. Alan Jones foi rival de Nelson Piquet. Só um detalhe, Galvão. Se eu não me engano, ano passado, o Kvyat também abandonou essa corrida antes da largada. Então, a segunda consecutiva dele aí. E ele está no segundo ano, então... Segundo ano na RBR. Né? É, tudo aquilo que eu estava falando de Austrália, ele não deve achar, não. Ah, demoraram demais, Galvão. Olha só, ainda não conseguiram ali tirar o carro do Kvyat, vão tirando agora. Há uma preocupação, porque já vem ali balançando o Hamilton, vem buscando o aquecimento ideal dos pneus, e agora nós vamos ter tudo pronto para a largada, não sei que algum outro carro fique parado por aí. Isso quer dizer que a corrida cai de 58 para 57 voltas, é o procedimento normal. Ela cai de 58 para 57 voltas e encosta por ali o Hamilton, à direita dele o Rosberg, depois o Vettel, depois o Raikkonen. E você vê aí a corrida dele, porque tá com cara que vai eles vão voltar. Tentar trazer o carro para o box e largar do box. Mas vai perder muito tempo porque a largada já vai ser dada. Vamos lá, primeira fila com os dois carros da Mercedes, segunda fila com os dois carros da Ferrari. Depois você vê a terceira fila quando olhar na imagem frontal. Você vai ver do lado esquerdo lá, por dentro ali o Felipe Massa na terceira fila. Pintou a luz vermelha. Primeira, segunda, terceira, vamos para a quarta, para a quinta. Elas vão se apagar e nós vamos para a largada da Fórmula 1. Olha a largada. E olha o Vettel mergulhando, buscando. Felipe Massa ficou um pouquinho para trás. Ele força e toma a ponta. Força e toma a ponta e vem também o Raikkonen. Excepcional os dois carros da Ferrari largando. Depois o Felipe vai brigando ali com o Rosberg. Você vê o Verstappen. O Rosberg vai ali, o Hamilton ficou para trás. O Hamilton ficou para trás. Então nós temos Vettel, depois temos Raikkonen. Depois da sequência o Verstappen. O quarto, o Felipe Massa em o quinto, ganhou uma posição. O Hamilton caiu da primeira posição para a sexta posição. Largou muito mal o Lewis Hamilton, o que vai dar um gás na corrida. É bom isso que acontece. Agora, excepcional a largada dos dois carros da Ferrari, aproveitando-se da pequena distância da largada para a primeira curva, apenas 265 metros. Mas olha, isso já mostra alguma coisa. A Ferrari deve ter... Não se larga assim de graça, não, os dois carros da Ferrari. Ok, understood. Boxes lap, boxes lap. A Renault chamando o Magnussen para o box. Teve algum problema aí, algum toque. Chamando o Magnussen para o box. E você já vai vendo aí a briga. O Ricardo tentando atacar. O Vettel é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Rosberg é o terceiro, o Verstappen é o quarto, o Massa é o quinto, o Hamilton é o sexto. Sainz é o sétimo, o Ricardo é o oitavo, o Huckenberg é o nono, Alonso é o décimo. O Nasser vem na 16ª posição, ganhou também uma posição. O Felipe Nasser e o Vettel já está abrindo, já vai mostrando o serviço. Se alguém tinha dúvida se a Ferrari pudesse atacar, a Ferrari já toma a ponta nas duas primeiras posições. E motor Mercedes contra motor Mercedes. O Hamilton ainda não conseguiu ultrapassagem em cima do Felipe Massa. Olha lá, ele mostra o carro do lado, mostra o bico de um lado, mostra o bico do outro. Aí vem ele, o Felipe ali na frente, faz uma condução mais defensiva, tenta sair tracionando melhor o Hamilton, tem sempre o carro mais no chão do que o carro da Williams. Mas aí essa parte de alto, o Felipe vai se defendendo, vai ocupando uma boa quinta posição. Ele não pode, a defesa pode fazer com que ele perca contato com o Verstappen, que está cortando o rosto logo ali à frente. Olha o Rádio Gutierrez. Gutierrez dizendo que tem algum problema com o motor. Tá ele aí, ó. Primeira corrida, Reginaldo, é sempre assim. Eles tiveram... Não, e é uma equipe estreante, né? Eles tiveram oito dias de treino. É a Haas, uma equipe de muita tradição no automobilismo dos Estados Unidos. E os primeiros treinos foram na chuva, né? Eles disseram assim, estranho, mas aqui corre na chuva. Porque na corrida dos Estados Unidos choveu, corre. Aí está outra, digamos assim, estreante, mas que na verdade é uma volta da Renault. Aí ela comprou a equipe Lotus e está voltando oficialmente até com as cores tradicionais da Renault. Voltando com o carro todo amarelo. Um amarelo com um tom um pouquinho diferente do que daquela época em que eles tinham um Renault puro sangue e ganhavam corrida. Aí a volta mais rápida é Sebastian Vettel, que é o primeiro. O Vettel vira 1:31.664. Faz por enquanto a volta mais rápida. Eles estão na volta de número 3, no total de 57. O Magnussen já voltou. Com isso, o Nasser vai ganhar mais uma posição. E a partir de agora, pode abrir a asa. A partir de agora, aqueles dois pontos da pista em que se pode abrir a asa, desde que você tenha menos de um segundo de diferença de quem está à sua frente. E aí você olha, vê o Nasser ali, o Nasser ali atrás do Ericsson. O Ericsson acabou. O Ericsson largava na 15ª posição, o Nasser largava em 17º. Nesse momento, o Ericsson é o 15º, o Nasser é o 16º. E como aconteceu no ano passado, os dois brigando bastante, andando muito próximos aí. Aí, ó. Ericsson e o Nasser ali, ó. O Bottas ficou para trás. O Bottas, que largava na 16ª posição, também não largou bem. É legal, vamos. Agora que pode abrir a asa, vai ser difícil para o Massa segurar o Hamilton que vem aí atrás. Ó. Mas deixa eu ver o tempo que ele está aqui em relação... O tempo que ele está em relação ao Verstappen. Ele está... Não, ao Verstappen o Massa está 1.8, aí quer dizer que ele não pode abrir a asa. Ainda não pode. Agora, é uma pista de muito difícil ultrapassagem, tanto que é uma corrida que tem pouquíssimas. No ano passado foram 17 ultrapassagens. É, mesmo com essa diferença de carro, claro que muito provavelmente o Hamilton vai conseguir essa ultrapassagem. É normal, mas tá dando trabalho e vai dar muito trabalho ainda. É, isso vai colocar mais pimenta na corrida. Você está vendo ali o carro da Renault com uma volta atrás. Agora vai, agora botou. Vai mergulhar no meio dos dois ali. Ele teve que tirar o pé, Galvão. Ele tentou se jogar no meio dos dois. O Felipe Massa, com toda a experiência que tem, conseguiu sustentar. Agora ele sai tracionando, faz a ultrapassagem. Nesse caso agora, é melhor o Massa até ir atrás dele, para não perder contato com o Verstappen que está ali na frente. Certamente foi nisso que ele pensou. Agora você vê como sai tracionando muito melhor o carro da Mercedes, que era uma curva de lenta aí. E aí você vai vendo agora, a quinta posição é do Hamilton, o Vettel é o primeiro, abrindo 2,1 segundos de vantagem para o Raikkonen, que é o segundo, que abre 3,6, que abre 1,4 de vantagem para o Rosberg, e depois vem o Verstappen, 1,3 atrás do Rosberg na quarta posição. E aí nós temos a largada, olha como não tracionou, com mergulho o Vettel ali no meio, tirando tinta ali no meio. Quase que misturando os pneus ali no meio dos dois carros da Mercedes. Olha o Raikkonen. Raikkonen foi na curva. Muito, mas muito ruim mesmo a largada. E agora é o Felipe Massa que vai fazer a ultrapassagem ali, ó. Fazendo a ultrapassagem em cima do Hamilton. O Hamilton caindo da primeira, da pole position, da primeira posição, para o sexto lugar. Agora ele é o quinto. Ah, o Vettel assumir a ponta, a gente vai ver agora aí, foi o Arrojo. Agora, o Kimi Raikkonen foi no puro talento e no erro dos dois carros da Mercedes, que abriram demais na volta, quer ver, na curva. Ele vai aparecer agora sentado on board do carro do Vettel. E agora vamos ver o que aconteceu com o Hamilton. Veja só que ele não tracionou bem. Olha como já mergulha ali, o Vettel já vai embora. E o Rosberg, que veio dividindo com ele, os dois se defenderam, ó. Quando eles se defenderam pela direita. Chegou a tocar, Galvão. Então, chegou a tocar. Saiu um pedacinho da asa ali do Hamilton, e por sorte não furou o pneu do Rosberg, hein? Por isso ele deu uma tiradinha de pé, e ao tirar o pé na Fórmula 1, não tem como se recuperar rapidamente. Aí você tá vendo a Rui Babani, o chefão ali no box da Ferrari. A vibração ali, ele vibrando primeiro com o Vettel e depois com o Raikkonen. Era a imagem recuperada no momento da largada, a vibração da Riva Bene. Tá ali o toque do Magnussen, ó. Acho que furou o pneu dele, por isso que sai esse tanto de faísca, Galvão. Um carro deve ter furado o pneu, o carro fica abaixo e vem soltando faísca ali. Aí você vai vendo a ultrapassagem do Ricardo, fazendo a ultrapassagem em cima do Sainz. O Vettel é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Rosberg é o terceiro, o Verstappen é o quarto, o Hamilton é o quinto, o Felipe Massa é o sexto. O Ricardo já vem na 7ª posição. Já tentando. Ele passou, na verdade, passou o Hülkenberg e está atrás do Sainz. Ele estava ali entre os dois. Vamos lembrar que a gente está vendo aí o Alonso em décimo e o Button em décimo segundo. Já é um salto significativo da McLaren. E o Rosberg agora vai partir para o ataque para cima do Raikkonen para brigar pela segunda posição. O Rosberg acaba de fazer a volta mais rápida com 1:31.575. Grande volta do Rosberg, hein? Porque lá na frente, em primeiro, o Vettel virou 32.2. O Raikkonen virou 32.1, ele virou 31.5, Rosberg. Muito rápido, Galvão. E até vou lembrar um detalhe interessante, importante, na verdade. Vai também ser muito importante a estratégia de parada, né? E até antes do início dessa corrida, estava proibida a comunicação em termos de estratégia entre a equipe e o piloto, comunicação pelo rádio. Mas já teve uma discussão aí hoje de manhã, ou foi ontem, e já mudaram um pouco, já deixaram que essa comunicação de estratégia fosse permitida. Então a gente vai ouvir alguma coisa, porque caso ele não consiga a ultrapassagem na pista, vai ter que ser na parada de boxe. Ele já pode abrir asa agora. Nesse momento aqui, o Rosberg, quando passar 6 décimos, 68 centésimos, já pode abrir asa para tentar a ultrapassagem. Ele vem muito rápido. Repito, a volta anterior dele foi 1:31.575. Uma grande volta. O Hamilton virou 1:31.629. Já estão andando bem mais rápido do que os adversários dos dois carros da Mercedes. Só que o Hamilton tem que remar aí. O Hamilton agora vai se aproximando, estava 6 décimos, agora está 5 décimos do Verstappen. E o Felipe ficou já 4 segundos ali do Hamilton. E você vê que já não há diferença, né? Já não existe diferença, a diferença é apenas no visual. E lá vem o Hamilton. Lá vem o Hamilton para... E ele é arrojado, Rivaldo. Ele não discute muito a ultrapassagem, não. Ele já chega, coloca o bico, já faz a ultrapassagem. Aí o pai do Verstappen, o Verstappen pai, que correu pro Burt. O Yoss. Esse sim era arrojado, Galvão. Esse não dava mole pra ninguém. E quanto ao Hamilton, quando você fala, né, do arrojo dele, antigamente era um arrojo passando do ponto, né? Muitas vezes acabava em toque, em acidente. Depois, com a experiência, ele consegue hoje ter um equilíbrio bom de atacar e não fazer o erro. E com a tranquilidade, já ter 3 títulos mundiais, está vindo em 2 conquistas em sequência. Né? E ser o grande, ele é o cara. Pergunta, quem é o cara da Fórmula 1? É o Hamilton. Então isso pelo muda menos, a autoconfiança. Pelo menos nos últimos 3 anos. Agora, falando do Jos Verstappen, ele ficou muito mais conhecido na carreira pelas batidas e pelo aquele incêndio do carro no box. Quando o Briatore, né, forçando a coisa, bulando regra, trocou o bocal de entrada do tanque e aí provocou aquele incêndio monumental em Hockenheim. Tentar deixar mais claro, no tempo em que se fazia o reabastecimento, você tinha pelo regulamento a saída do combustível, uma quantidade por segundo, por tempo, tinha um limite. E o Briatore deu uma ordem lá para abrir o bocal para entrar mais combustível. E saiu mais combustível do que era capaz pra de entrar. Fora também. Do que era capaz de entrar no tanque do carro. Caiu nas partes quentes do carro e pegou fogo no carro do amigo do Burt. Enfim, ficou uma cena que ficou marcante na Fórmula 1. Você vai vendo aí, 8ª volta no total de 57. Vettel, Raikkonen, Rosberg, Verstappen, Hamilton apertando o Verstappen ali. Felipe Massa vem na 6ª posição. E o Sainz está tentando se aproximar do Felipe. O Sainz agora já pode até abrir asa em relação ao Felipe. 1:32.0 virou o Vettel. 1:32.2 virou o Raikkonen. 1:32.4 virou o Rosberg. 1:33.2 virou o Verstappen. 1:33.4, que ele está limitado pelo Verstappen, virou o Hamilton. 1:33.6, corre de cara para o Vento Felipe, virando 1:33.6. E o Sainz atrás dele, limitado por ele, virando 1:33.7. E nós vamos aí na volta número 8, já vamos abrir a 9ª volta no total. Agora de 57 voltas, a corrida diminuída em 1 volta. Globo, a gente se liga em você. Zap, todos os imóveis em um só lugar. E aquilo que eu falei, né, Galvão? Você vê que, por exemplo, agora tá o Bottas aí. O Bottas atrás do Ericsson. O Bottas é fez. O Sainz. O Bottas fez a ultrapassagem em cima do Nasser. Isso. Ele vai fazer agora para cima do Ericsson aí. E a gente viu o Sainz no box. Mas eu ia falar do Rosberg. Você vê que ele vinha muito rápido, chegou no Raikkonen, mas vê que ele vai ser difícil a ultrapassagem. Por isso que a estratégia de box vai contar muito aí. Quem para primeiro, quem para depois. Vamos ver o que acontece. Como já disse o Reginaldo, é uma pista onde as ultrapassagens são complicadas. E fica muito importante aquela história. Quando se fala ultrapassar no box, é na volta na anterior, nas duas voltas anteriores, para você fazer uma, diminuir a diferença, andar mais do que seu adversário e levar vantagem, desde que a equipe trabalhe bem, claro, ali no box. Albert Park, Austrália, começando as emoções da Fórmula 1 para você curtir mais uma vez o ano inteiro da Globo. A próxima corrida daqui a duas semanas, o Grande Prêmio do Bahrein, tem um horário um pouco diferenciado em relação ao fuso horário. A corrida é ao meio-dia. Aí você vê a briga pelo quarto lugar e o Hamilton chega e tem dificuldade, Reginaldo, ali de chegar para armar o bote para tentar a ultrapassagem para cima do Verstappen. E o Felipe Massa começa a sofrer ali atrás do Sainz, ó. O Sainz vem, companheiro do Verstappen, vem para fazer a ultrapassagem e faz a ultrapassagem. Olha, a Toro Rosso tá. É o Ricardo que passou. Já é o carro da Red Bull, o Ricardo que vinha se recuperando. Então agora é Vettel, Raikkonen, Rosberg, Verstappen, Hamilton, Ricardo, e Felipe Massa caiu para a sétima posição. Agora atrás dele ele tem Hülkenberg, que vem 5 segundos atrás dele. Tem que aproveitar agora para tentar um ritmo melhor. O Felipe Massa tinha caído o ritmo dele, ele virou 34,5 essa volta anterior. Olha o rádio. Olha, eu falei do Rosberg, que vai ter dificuldade para passar o Raikkonen. Você tá vendo aí o Hamilton falando assim, ó, eu não consigo passar esse cara. Quer dizer, ele não consegue passar o Verstappen. E aliás, até falar outra coisa, Gabão, eu tava reparando na câmera on-board do Hamilton, moleque bom, Verstappen, sabe? Você vê que a tocada limpa lá, ele bem de lado, o carro não é tão equilibrado ainda, mas fazendo direitinho, e o Hamilton tá aí atrás dele sem conseguir passar. Fica muito claro que ele é muito arrojado, né, Reginaldo? Puxou o arroz do pai, só que com muito mais talento. Você dizia que o pai se ficou notável aí, mais pelas batidas que deu, porque pelos resultados que conquistou. Mas ele andou cometendo muitos erros no ano passado, pagou pela juventude. Um piloto muito, muito, muito, muito novo, 19 anos, na verdade, que chegou, né? 17, né? E tendo pulado diretamente de um ano de Fórmula 3 para Fórmula 1, né? Não tinha experiência nenhuma. Só um detalhe interessante, Gabo, lembrando que o pai é ex-piloto de Fórmula 1 e a mãe, ex-piloto de kart, um excelente piloto de kart, no kart mundial. Um DNA bom que não falta. Olha, chega a informação, como o Hamilton disse que não consegue fazer ultrapassagem, pediram a ele que fizesse o Rosberg, pediram ao Rosberg que fizesse uma qualifying lap, ou seja, uma volta de classificação. É aquela história que eu estava dizendo. Faz uma volta aí como se estivesse classificando. Voa abaixo para poder parar e tentar voltar na frente do Raikkonen, que está ali. Aí o Nasser no box, trabalho rápido da equipe. E vai voltando o Felipe Nasser. Com todos os problemas que tem a Sauber, que foi o carro que menos pôde trabalhar com o carro novo. Foram 4 dias de treino numa semana, depois 4 dias de treino na outra semana, sempre na Espanha. E os primeiros 4 dias ele nem tinha o carro do ano, treinava com o carro de 2015. Aí a diferença é muito grande. Essa batalha é a batalha do quarto lugar, é a briga pelo quarto lugar. O Verstappen é o quarto, o Hamilton é o quinto colocado. Chegou agora, é isso mesmo, o Hamilton largou na pole position, largou mal, ainda chegou a tocar a roda ali com o Rosberg. As Ferraris pularam à frente, excepcional a largada do Vettel, também do Raikkonen, e aí o Nico Rosberg na terceira posição tentando apertá-lo. E lá vem o Verstappen segurando a quarta posição, mostrando que já é piloto, gente grande, sim. E aí o Felipe Massa vai pro box, ele estava perdendo o rendimento, os pneus super macios. Vamos ver que pneu que ele vai colocar. Eu acho que vai pro macio, Galvão. Vamos embora ver se vem a faixa amarela ou se vem a faixa. Ele vai pro pneu macio para durar um pouquinho mais. Adiantou a parada do Felipe Massa. Estava na sétima posição. Olha, trocaram rápido, hein? 2,6. Brincadeira. A Williams não costuma fazer isso tão, com tanta eficiência. Eles tinham um problema na porca traseira, né? Olha o Bottas indo pra cima do Palmer, ó. Olha, bonito aí o Johnny Palmer. É outro filho. Outro filho de ex-piloto, filho do Jonathan Palmer. É, Reginaldo, nós transmitimos todos eles, viu? Daqui a pouco vai começar na Neto aí. Daqui a pouco vai começar a Neto correr. O neto do Emerson já tá ganhando muita corrida. Eu ia falar agora. É. E olha aí, ó, o Bottas em cima do Johnny Palmer, filho do Jonathan Palmer. Passadão. E uma bela passada, e ele vai se recuperando. Com isso, o Bottas vai para a 11ª posição. Ele que caiu nesse sistema de treino, caiu no Q2, na segunda parte do treino. Largaria em 11º, largou em 16º e Rosberg no box. Eu vi a volta dele anterior. No momento em que ele para no box, some aqui o tempo de volta dele. Pneu amarelo também, macio. Todo mundo, eles largaram. É bom sempre lembrar o seguinte. É bom sempre lembrar que os 8 que vão para a terceira fase da classificação, agora vamos ver se vão voltar a ser 10, porque vamos mexer tudo de novo. É, eles são obrigados a largar com o pneu da melhor volta no Q2, na segunda parte da classificação. Todos estavam de pneus super macios, largaram com pneus super macios, os 8. Então nós temos o Vettel, o Raikkonen, o Verstappen, o Hamilton, ainda com o Ricardo ainda com o pneu super macio. O Hamilton falando, a gente tem que mudar a estratégia, porque eu não posso ficar preso atrás desse piloto que é o Verstappen. E a equipe falou, pode deixar, a gente vai tentar ir mais longo, quer dizer, vai parar depois do que o programado. Você vê que eles, na verdade, estão com duas estratégias, né? Antecipar do Rosberg, para tentar ultrapassagem para cima do Raikkonen, enquanto vão alongar a do Hamilton num outro tipo de estratégia. É preciso ver agora, Reginaldo, quantas voltas mais vai ficar o Raikkonen na pista. Não deve ser muito não, porque o Vettel já vai pro box. Aí, ó, o Vettel já vai pro box. O Vettel já vai pro box, o Raikkonen assume a ponta nesse momento. A tendência é que na volta seguinte o Raikkonen pare. E aí nós vamos ver em relação ao Rosberg. E ele, ó, super macio, ele continua com super macio. E eu vou te falar, Galvão, a Ferrari não se preocupou em defender o segundo lugar do Raikkonen. Ela se preocupou aí, ó, tá, e fez certo, ó, de defender a liderança do Vettel. Porque olha o que o Rosberg se aproximou. Olha o Rosberg chegando no Vettel. Chegando no Vettel, e agora vai pra cima. E vai tentar a ponta, e botou de lado. E botou de lado, e puxou de lado, e vai tocar a roda, ele recolhe. Ficou bonito, tá com o pneu mais aquecido, ele já vem de uma volta a mais de aquecimento de pneu. O Vettel naquela posição, é a batalha pelo terceiro lugar de Vettel e de Rosberg, porque Raikkonen e Hamilton estão ali à frente, já que o Verstappen já parou. O Verstappen parou e já voltou. Agora o Hamilton não pode mais reclamar do Verstappen estar na frente dele. Exatamente. E vou te falar, quem mandou bem foi a Ferrari, viu, Galvão? De ter entendido que se não parasse o Vettel, podia perder a liderança da corrida. Então, você vê que foi por pouco aí que eles conseguiram manter a ponta. Então, veja o seguinte, Reginaldo. Nós temos, nos 4 carros que estão brigando pela vitória, estratégias diferentes dentro das próprias equipes. Nós tivemos uma parada antecipada do Rosberg, já a Mercedes anunciando um trecho mais longo. Olha sendo atacado ali dentro desse momento. Quem está sendo atacado é o Bottas. O Verstappen voltou atrás do Bottas. Olha o rádio do Raikkonen. Vamos saber o que vai acontecer com o Raikkonen. O Raikkonen pedindo para chamar ele para o box, que os pneus dianteiros estão realmente sofrendo. Lembrando que na Austrália o asfalto é liso, Gabão. Tem muito aquele tal do macarrãozinho, que é chamado graining. Você ainda não tinha falado nisso hoje. Tem muita gente que não gosta quando fala do macarrãozinho. Ah, passou o Bottas. Ele fez a ultrapassagem, o Bottas foi ficando para trás ali, perdeu duas posições. Mas eu dizia, o Raikkonen com duas voltas a mais, o Vettel botou pneu super macio, a melhor volta do Rosberg, voltou voando ali o Rosberg, com pneu macio, nem super macio. Vai partir para o ataque para cima do Vettel. Vamos ver o Raikkonen quando ele parar, qual é a posição que vai voltar o Raikkonen. E na Mercedes, claramente, como o Burke traduziu o rádio, o Hamilton vai para um trecho mais longo com o primeiro jogo de pneus, e o Rosberg anteciparam. São estratégias diferentes com quatro carros que buscam a vitória. O Rosberg vai continuar muito veloz, pelo menos nas próximas duas, ou quem sabe até três voltas, porque essa foi de fato a primeira em que ele pôde forçar bastante desse pneu que ele acabou de trocar. Agora, olha, mais uma ultrapassagem em cima da McLaren. Agora, vale ressaltar, sabe, a qualidade do piloto Sebastian Vettel, que estava com o pneu mais novo, tinha acabado de trocar, e segurou o Rosberg, que vinha atrás dele, bem veloz. O Felipe Massa tem a 12ª posição, e dos carros que estão à frente dele, não contando o Raikkonen e Hamilton, que estão lá na frente, que não pararam, nós temos aí sem parar o Hülkenberg, o Pérez, o Jason Button e o Bottas. Então, a melhor posição que o Massa poderia ter seria a de oitavo colocado. E aí, a briga aí, ó. O Vettel voltando, o Vettel indo para cima do Hamilton, que o Hamilton não parou. Não sei até que ponto vai ser legal essa estratégia da Mercedes com o Hamilton de fazer um trecho mais longo. Eles vão, na verdade, Galvão, ter que fazer uma parada a menos, eu acho, tá? É, só se for pra isso. Acho que o único motivo de manter o Hamilton lento na pista é pra parar uma vez a menos. 1:30.757, baixando de 1:31, o Vettel faz a melhor volta da prova. Vamos lembrar que o Vettel tá com o pneu super macio e o Rosberg de macio. Então, por isso que também o Vettel está mais rápido agora. E o Rosberg vai chegando ali também no Hamilton. O Hamilton não parou, o Rosberg já parou, Raikkonen e Hamilton foram aqueles da ponta que não pararam. Ele tem que ir para o box, senão vai começar o prejuízo a ser grande. O Vettel chegou, passou, o Rosberg vem vindo para cima dele, aí a briga é caseira. Ele vem, colocou, botou de lado. Se defende o Hamilton. O ataque é duro do Rosberg. O Hamilton abre, faz a tomada. Deu uma travada, tá com o pneu mais desgastado. Pneu super macio, vai pro box. Tá na cara que ele ia pro box. O que que ele conseguiu ali? Conseguiu fazer com que o Rosberg perdesse tempo. E o Raikkonen também vai pro box. Também de super macio. Ferrari, dá pra ver que tem um carro que aceita melhor aí. Lida melhor com o desgaste de pneus, né? Ou seja, a Ferrari tá no olha chão. Olha só, Galvão, ele vai de médio, hein? Médio, olha só. A Mercedes tá sofrendo com o desgaste de pneu. Ou é a história de uma parada mesmo. Também. Agora ele vai pro chamado long run. Exatamente. Ele vai pro trecho longo, que foi o primeiro piloto a usar pneu médio. E a gente tava acreditando que ninguém fosse usar pneu médio. Exatamente. É obrigado a ter a disposição no box, mas a gente pensou que ninguém fosse usar. Mas é... essa é a tentativa, de talvez ir até o final da prova sem parar de novo. Ele já usou pelo menos dois diferentes. Ele acaba não usando o macio. Vê que voltou exatamente à frente ali do Felipe Massa. O Hamilton na 7ª posição, o Felipe Massa na 8ª, aquilo que eu lhes dizia. Estava em 12º. Opa! Carro da Haas, Esteban Gutierrez. O mexicano Gutierrez que volta. Parece ali na brita. Que estourou o pneu traseiro dele. Parece que esse foi o motivo, Galvão. Vamos alguma opa, coisa não, estourou. Tem um carro de ponta-cabeça ali, ó. Opa, olha o carro do Alonso, o Alonso saindo do carro ali, ó. Olha o Alonso saindo do carro ali, ponta-cabeça é bom, hein? Olha o estado que tá sentindo um pouco ali a perna, tá claro, tá tonto o estado. A preocupação do Gutierrez ali com o Alonso. Nós vamos ter o safety car, o carro de segurança. Tá sentindo um pouco, olha como ficou o carro do Fernando Alonso. Como ficou ali o carro do Fernando Alonso, o Esteban Gutierrez e o Alonso. Olha o estado do carro, como ele ficou. Há muito tempo eu não vejo um acidente em que o carro fique tão destruído. Mas é aquela coisa do cockpit, da célula de sobrevivência. Fica inteira ali, essas partes no entorno, elas são feitas para quebrar mesmo. Nós temos que tentar ver se vamos ter a imagem, estão demorando muito. O Alonso está sentado ali um pouco. A pancada foi grande, muito sem dúvida nenhuma, né? E você vê que ele ainda teve sorte de o carro não ficou colado na barreira ali do drywall, e ele pôde sair por dentro do cockpit sozinho, porque poderia ficar impedido a saída dele. Olha, o Bottas se deu bem, porque só ele e o Grosjean não tinham parado. E o Bottas agora faz a parada com o safety car na pista. E colocou o pneu médio também. Olha, atenção, lá, atenção, vamos ver. Ai, pegou forte. Mas olha, a capotagem voou, decolou. Ele deu duas capotagens só com uma roda tocando no chão. Quando ele tirou de trás do carro do Gutierrez, aquela coisa de catapultou. A roda dianteira direita pegou na traseira esquerda. Olha só, ele vem com muita velocidade. Alonso, você deve fazer isso. A pancada foi grande. Você viu a câmera on board. Outro ângulo, olha, bateu no muro. E quando entrou na brita, trava o carro e aí ele começou a capotar e foi bater lá longe. Que pancada. Olha, faz tempo que não vejo uma pancada dessa na Fórmula 1. Ele, na verdade, ó, ele errou, olha. Ele errou no cálculo. Ele errou o cálculo. O Gutierrez freou mais cedo do que ele imaginava. E Essa história de errou o cálculo, Burt, eu sempre tive isso, essa dúvida. Porque daqui... Bandeira vermelha. Vamos parar a corrida, porque a pista ficou impraticável, olha lá. A pista é impraticável. Eu sempre tive essa dúvida, você está vendo ali o Ron Dennis? Sempre tive essa dúvida, porque... Um piloto como Alonso é muito difícil que erre tão grosseiramente assim o cálculo. Eu acho que se antecipa a frear do piloto da frente, as coisas acontecem de forma tão rápida, estão numa velocidade tão grande, que não tem muito o que fazer, Burt. Você que pode dizer isso melhor. Acaba sendo um erro de cálculo. Não, quando se fala erro, não é culpando o piloto, mas o que acontece? Hoje em dia, há muito tempo, na verdade, a Fórmula 1 freia muito em cima da curva, né? Freia muito em cima da curva. Olha como ficou esse carro, ficou destruído. Foi totalmente destruído. E o que acontece? Ali, na verdade, teve... A corrida vai recomeçar 16h55 pelo horário de lá. Vai começar às 2h55 pelo horário oficial de Brasília. Deixa eu lembrar Temos 10 minutos até o reinício da prova. Essa expressão que o Burt usou de ponta cabeça, eu me lembro de ter usado ela no sinal verde daquela época, porque, na verdade, a Austrália é isso em relação ao mundo. Tanto que eles têm... o slogan do país é Down Under. Down Under. Na verdade é isso, de ponta cabeça. De cabeça para baixo. Olha, o Galvão, vendo, né, o lado humano da Fórmula 1, que ainda existe, ainda bem que ainda existe, se vê a preocupação de um piloto com o outro em momentos como esse. Eu sempre vou lembrar um acidente que eu tive lá em Hockenheim em 2001, que o carro do Schumacher quebrou na minha frente, eu bati, saí voando e tudo mais. Primeira coisa que ele fez, na hora que eu mal desci do carro, era o Schumacher estar ali perto para tentar ver se eu estava em ordem. Então, por mais que tenha essa frieza da Fórmula 1, de competitividade e tudo mais, ainda tem esse lado humano de uma preocupação muito grande de piloto com piloto. E a Fórmula 1 mudou mesmo, você vê o rosto vai aparecendo desse piloto, daquele outro. São jovens, cada vez mais jovens, cada vez chegam com menos idade. Eu confesso que não sei até que ponto isso é bom. Eu não consegui ainda me convencer de até que ponto... De até que ponto isso seja bom. Gente chegando com 17 anos, com 18, com 19, não sei se é a melhor coisa ou não. Se nós formos pensar, voltar um pouquinho para trás, ver com que idade Emerson, Nelson Piquet, Ayrton Senna começaram na Fórmula 1, eram aí 24, 25 anos, um pouco mais de rodagem, um pouco mais de experiência. Quem mostrou ali agora foi o Martin Donnelly, que é o ex-piloto de Fórmula 1, que foi convidado aí para ser também comissário. Falando em acidente, né? Teve um acidente horrível. O dele foi horrível lá em Jerez da Fronteira, né? E eu já corri pela equipe do Martin Donnelly. Ele tinha equipe de automobilismo na Inglaterra, eu já corri. Uma grande pessoa. Ele caiu do carro, amarrado com o cinto, amarrado no banco. O banco se soltou. Ficou solto no meio da pista. E ele ficou, o carro foi, bateu fora da pista e o corpo, ele, não era o corpo, que era vivo, graças a Deus, até hoje, ele amarrado no banco no meio da pista. Como consequência do acidente, né, ele manca muito até hoje, ele tem uma perna muito mais curta que a outra, mas graças a Deus ficou super bem perto do acidente que foi. Ainda foi a época do Dr. Sid Watkins e o Ayrton Senna foi um dos pilotos que foi lá ajudar, e tanto o Senna como outros, a expressão é de que parecia que o Donald tinha morrido. Foi realmente um acidente impressionante, Jerez da Fronteira. E nós também ficamos apavorados, Reginaldo. Nós estávamos lá no visual da cabine, nós tínhamos, não era só o visual do monitor, não. Nós tínhamos o visual da pista, do local onde ele se acidentou. A hora que o corpo coloca o corpo dele amarrado ao banco, saiu voando do carro ali, uma coisa absolutamente impressionante. Ele apareceu agora, como disse o Burti, manca bastante da perna, mas está muito bem, graças a Deus. E olha, daqui a pouco nós vamos ter o Esporte Espetacular, com todas as suas atrações, o Esporte Espetacular. E depois do Esporte Espetacular, The Voice Kids. Mais um garotada para cantar, rapaz. Como é que pode? A idade que eles têm, impressionante. A afinação, a voz, a postura de palco, espetacular. O The Voice Kids. Você viu o Hamilton observando ali o carro do Verstappen, se eu não me engano. Foi lá observar o carro, curiosamente, né? Que ele ficou muito tempo ficou atrás dele sem conseguir ultrapassar, né? E aí é o piloto a quem ele se referiu, não consigo passar esse cara. Reginaldo, você se lembra bem das vitórias brasileiras? Sim, na Austrália? Na Austrália? Claro, claro. Piquet de Benetton e as duas do Senna. Uma delas foi a corrida mais curta do... mais curta da história, 14 voltas e uma dela, de chuva. E uma delas foi a última delas, evidentemente, a última vitória de Ayrton Senna. Em 93, a última vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio da Austrália. Uma de Nelson Piquet, portanto, duas de Ayrton Senna, as vitórias brasileiras em todos esses 31 anos. A do Piquet da Benetton... Numa das últimas curvas antes da chegada, ele quase foi acertado por uma Ferrari, que não me lembro exatamente quem era o piloto da Ferrari, mas o Piquet fez a curva e o piloto da Ferrari que estava por dentro, de fato, errou. Só que por milímetros não pegou o carro dele. Agora fiquei aqui na curiosidade se nós teríamos como ver alguns trechos dessas vitórias brasileiras. Nós vamos ter o reinício da corrida em mais uns 3 minutos, tá aí, ó. Aí na erra, a petição do acidente. Mais uma vez, muito forte. Quando eu perguntei ao Reginaldo. Quando eu perguntei ao Reginaldo se ele tinha lembrança, porque tinha, tem todo uma reportagem do Reginaldo aí. Em relação a essas três vitórias brasileiras. Vamos rever então? GP da Austrália não foi sempre disputado em Melbourne. De 1985 a 1995, as ruas de Adelaide receberam a corrida. Foram três vitórias brasileiras. Em 1990, com Nelson Piquet de Benetton. Aí vem Nelson Piquet! Em 1991, com Ayrton Senna de McLaren. 33ª vitória de Ayrton Senna. E o próprio Senna repetiu a dose em 93. Ayrton Senna do Brasil! Esta foi a última vitória do tricampeão. Aí essa mexe. Quando pela última vez, o grito de Ayrton Senna do Brasil, a última vitória do grande Ayrton Senna. Nelson Piquet com uma vitória fantástica. Dois gigantes do esporte brasileiro, em todos os esportes, em todas as épocas. E aí os pilotos já estão no carro, nós já vamos, já. Vamos lá para a relargada. Você vê essa nova pintura fosca, né, do carro da Red Bull, né? Que espetacular ficou. Né? Lembrei outra coisa, Galvão. Caso eles possam trocar de pneu, que a gente vai saber em breve, um outro grande beneficiado vai ser o Vettel. Por quê? Ele tinha usado só um pneu super macio. Ele ia ter que parar mais uma vez para colocar o pneu macio. Então, dependendo como for agora, ele pode colocar um pneu macio e tentar até o final também. Vamos ver. Mas tem não muita é, volta tem pela muita frente. Volta, mas digo assim, tira a obrigatoriedade que ele ia ter de parada, entendeu? Pode colocar o médio, né, de repente. Aí nós estamos vendo o Felipe Nasser. Se bem que eu falei, o médio não vale a pena, tá? O médio é muito lento. Eu acho que quem tiver o médio, na verdade, agora vai tirar. Se puder fazer a troca. O Hamilton tá com o médio, o Bottas tá com o médio, o Hülkenberg tá com o médio e o Pérez está com o médio. São os quatro pilotos que estão com pneus médios nesse momento. Aí o novo carro da Renault, voltando à cor natural amarelo, mas um amarelo diferente, um amarelo meio dourado, né? Era mais amarelo, mais claro, o carro o normal da Renault. O Magnussen, ele fez a estreia dele na Austrália, pela McLaren, tá vendo aí o Ron Dennis, que é o dono da McLaren, pela McLaren, 2 anos atrás, e foi uma estreia, assim, excepcional. Ele chegou em segundo. Claro que teve até uma desclassificação do Ricardo e tal, mas o Magnussen fez um segundo lugar. Aí todo mundo se preparando para a relargada. Preciso limpar a pista, arrumar tudo por ali. Os carros, os pneus ali com os cobertores térmicos. Aí o Harianto. Esse aí é o Rio Harianto. Rio Harianto está fora do carro. Estão trabalhando ali na manor dele. Esse não volta. É, esse aí não volta. E nós já vamos já para a largada, já vem carro para a pista. Olha, Gavão, pelo que eu tô vendo, então, tá autorizada a troca, porque o Magnussen tava de pneu macio e tá agora com pneu médio. Então, pelo jeito... O Hamilton não trocou, tá com aquele mesmo dele. A não ser que, na verdade, o Magnussen já estivesse no box, né? Isso eu também não vou saber. E, na verdade, é o seguinte também, o Hamilton, nem que ele quisesse trocar com esse mesmo jogo de pneu branco, ele não tinha mais nenhum jogo, porque ele foi um dos pilotos que escolheu um jogo branco só. Eram quatro pilotos com pneu médio, agora o Magnussen está com pneu médio. O safety car vai voltar para a pista, o carro de segurança vai voltar para a pista. O Raikkonen é o líder, o Ricardo é o segundo nesse momento. O Verstappen é o terceiro na classificação anterior. Agora colocado na ordem. Agora ele sai com o Vettel, com o Rosberg. Todo mundo aí considerando como duas paradas, uma parada apenas por Grosjean. A troca foi permitida, Galvão. Você viu? Troca foi permitida. O Rosberg com pneu médio zero ali, ó. Engraçado, só que o Vettel não trocou, permaneceu com o pneu que ele tinha. O Rosberg veio com pneu médio. Será que é a ideia de ir até o final? Veja que nós acredito estamos. Acredito que sim, Galvão. Volta 19 num total de 57. Eu acho que um pneu médio, o único motivo de colocar ele aí é para ir a até o final. A única justificativa seria essa. Exato. Olha, você sabe que com essa parada aí vai terminar justinho no tempo, se é que vai terminar, hein? Porque pode ser que tenha no tempo, e se é que não consiga fazer as 57 voltas. Lembrando que o limite de 2 horas, faltam, nós temos quase... aí agora praticamente 1 hora de corrida só. Faltam 38 minutos e eles estão virando, em 1:30. Mas a informação agora é que esse tempo parado, é claro, está parado, não conta. A bandeira vermelha não conta, claro. Ah, é verdade. Aí o novo regulamento, até desde o ano passado, quando tem bandeira vermelha, quando tem, seja o que for, a corrida passa a ter um limite de 4 horas. Aí seja o que for, por causa de um acontecimento no Grande Prêmio do Canadá, que teve várias interrupções e passou de 4 horas e 4 minutos. As 2 horas de corrida, quando você tem a corrida normal sem a bandeira vermelha. Você tem intervenções... O carro de segurança vai sair nessa volta, olha o Hamilton falando aí. Se eu entendi direito, ele estava perguntando se você tem mais uma volta de aquecimento. Não tenho certeza, tá, Gão, foi isso, mas de qualquer maneira vai relargar agora. Não, vai relargar agora, vai relargar com o Vettel, com o Rosberg, com o Raikkonen, com o Ricardo, Verstappen, Sainz, Hamilton e Massa. Muitas mudanças com essas paradas. E aí Sebastian Vettel mais uma vez vai puxando a fila ali à frente. A relargada, eles abrem a volta de número 20. E já tem gente atacando gente por ali. Já vê o Hamilton desesperado ali atrás. 7ª posição, ele largou na pole position. Ele chegou a cair para 6º. Ele vinha se recuperando, agora ele está em 7º. O Vettel é o primeiro e vai receber ali a pressão do Rosberg. O Nós temos lá um carro da Red Bull com o Ricardo, um carro da Toro Rosso com o Verstappen. O Felipe Massa está ali na oitava posição. Vettel, Rosberg, Raikkonen, Ricardo, Verstappen, Sainz, Hamilton, Massa, Grosjean e Hülkenberg. Aí nós estamos na relargada, vamos esperar a definição no final dessa volta para que a Mariana Becker possa trazer a informação, ela que nos chamou nesse momento. Ele já vem se aproximando já para completar mais essa volta. A volta é número 20, num total de 57 voltas. É a Fórmula 1 em sua prova de abertura, rasgando aí pela madrugada. E o Hamilton vem angustiado ali. Ele está atrás do Sainz, ele esteve atrás do Verstappen, disse no rádio que não conseguia passar o Verstappen. Agora ele está atrás do Sainz e não consegue passar. Lembrando que ainda agora é mais difícil ainda, que ele está com pneu médio também. Então é uma desvantagem em relação ao carro do Sainz, que tem o pneu macio. Diga lá, Mariana Becker. Só para avisar que o Alonso acabou de voltar para o motorhome da McLaren, entrou pela porta de trás, e a gente espera aqui que ele venha dar entrevistas, mas pelo menos a boa notícia é que ele chegou bem ao motorhome da McLaren. Pelo jeito não vai precisar ir até o hospital, continuar a fazer o check-up. O check-up tem partida com esse tipo. Que bom. Essa é a melhor notícia realmente, porque foi muito forte o acidente do Hamilton. E aí eles vêm. Uma espécie de comboio sem a possibilidade de ultrapassagem. O Vettel virou 1.30.524. Fez a melhor volta. O Rosberg atrás dele virou 1.31.2. E aí nós temos a repetição. O Jenson Button, na 13ª posição, vindo para fazer a ultrapassagem, para ganhar uma posição. A McLaren, Reginaldo, um pouco melhor. A Honda melhorou um pouco o motor, um pouco melhor, mas não está no seu lugar de direito, né? Não, ela deu um salto, mas ainda falta muita coisa. E, se exemplo, o Alonso, que estava bem melhor que o Button nessa corrida, agora está fora. O Jonathan Palmer de novo. Aparecendo ali o Jonathan Palmer, o pai do Johnny Palmer, que está na 12ª posição nesse momento. Globo, a gente se liga em você. Rexona Motion Sense. Nada protege melhor a cada movimento. Aí volta de número 22, no total de 57 voltas. O Palmer é o 12º, Jason Button vai ali, vem atrás para tentar a 12ª posição. Ele tinha feito a passagem em cima do Pérez e agora vai para cima do Jonathan Palmer. Do Jonathan Palmer é o pai, Johnny Palmer. Johnny Palmer, foi companheiro do Felipe Nasser no primeiro ano dos dois na GP2. E você vai vendo ali, como vem com o número 22, campeão mundial, Jenson Button. Felipe Massa permanece na 8ª posição, virou agora 1.32.8. O carro na frente dele, o Hamilton, virou 1.31.7. E o carro atrás dele, o Grosjean, virou 1.33.1. Então, o Felipe tem uma posição ali, não tem como chegar no Hamilton. Nesse momento não é atacado pelo Grosjean, fica na 8ª posição. Não apareceu na reta ainda. Opa, fumaça saindo aí, ó. Fim de prova, o Raikkonen falou, quebrou alguma coisa, não sabe o que é, mas já era. Vinha fazendo uma grande corrida, estava na 3ª posição, já chegou a pontear. E começa a pegar fogo o carro do Raikkonen, rapidamente o extintor. Mas, mesmo com o extintor, ele não é bobo, não é nada. Saiu rapidinho do carro. E a Ferrari saiu com calma. Saiu com calma, porque pode pegar fogo à vontade, porque ele é feito de gelo, né? Não, mas aí não pode, porque aí ele derrete mais rápido. E não é para brincadeira, não. A gente brinca porque está aqui de fora. Olha só, como ele para. Olha de onde veio o fogo ali, ó. É algum vazamento. Ah. Mas já imediatamente dominado. Ele sai, vem encostando o carro. E aí a imagem aí das chamas. Então está fora da prova o Raikkonen. O Vettel é o primeiro, o Rosberg é o segundo. Os dois completaram a volta. O Ricardo completou agora a volta. Verstappen é o quarto, Sainz é o quinto. Hamilton é o sexto, Felipe Massa. Ainda não passou agora. Chegando ali, você vai vendo o Felipe Massa aí. Olha ele aí. Bem-vindo na sétima posição, Felipe Massa. E atrás dele, o Grosjean. O novo carro da Haas. Atrás do Grosjean, o Hülkenberg. E atrás do Hülkenberg já vem Valtteri Bottas. Acompanhando a equipe de Felipe Massa. Volta de número 24. Globo, a gente se liga em você. Santander Van Gogh, baixe nossos aplicativos, facilite sua vida. Aí você vai ver a briga pelo nono lugar, Hülkenberg. E o Bottas, a vantagem de 0.6. A vantagem do Hülkenberg com o Force India. Para cima de Valtteri Bottas com a Williams. O Hülkenberg é o nono. E o Bottas é o décimo. Tá legal, vamos ver. Uma coisa que eu falar que eu errei, eu acho. Quem mandou bem foi a Mercedes de colocar o pneu médio. Porque, tudo bem, nessa última volta o Vettel foi muito mais rápido que o Rosberg. Mas até então a diferença era só de 2, 3 décimos por volta. Sendo que o Rosberg pode ter um pneu aí para ir até o final. Então parece que eles acertaram nessa estratégia. A Belly vai botando vantagem, né? O Vettel agora virou um 30-185 contra um 30-901. A vantagem já subiu para 3.8. A vantagem do Vettel, que é o primeiro, para o Rosberg, que é o segundo colocado. E o Ricardo vem na terceira posição. Olha, ninguém podia imaginar o Ricardo nessa altura da corrida, chegando na metade da corrida, na terceira posição, e não foi tão bem assim no extremo, largou na oitava posição, ficou em último dos oito que foram para esse novo tipo de treino que durou apenas uma corrida. Já fulminaram o estilo do treino dessa coisa do nocaute, de cair um carro a cada minuto e meio. E o Hamilton está aí sofrendo na corrida. A partir do momento em que ele largou mal, caiu da pole position para a sexta posição, jamais conseguiu voltar a brigar pelas primeiras posições. E há uma diferença em relação... Há uma diferença em relação ao ano passado, tá certo que essa pista não permite, não tem muitos pontos de ultrapassagem. Mas a Mercedes, podendo abrir asa, não tinha muita dificuldade, não, para passar o Sainz, para passar o Verstappen, para passar carro da Toro Rosso. Ele não conseguiu no primeiro trecho da prova, antes do acidente do Alonso, fazer ultrapassagem para cima do Verstappen. Agora não consegue fazer ultrapassagem para cima do Sainz. Já é uma mudança, e a Ferrari está lá na frente, abrindo em relação à outra Mercedes. O Vettel já abriu 4 segundos. É, e vamos lembrar que o Sainz e o Verstappen também têm motores Ferrari. Ou seja, um domingo que... Um domingo lá na Austrália que é totalmente favorável à Ferrari, embora o Raikkonen já tenha caído fora. Lá na Austrália aqui também. Já vamos chegando às 3h10 da madrugada de domingo. O acidente envolvendo o carro do Ericsson está sob investigação. Aí você vai vendo a posição do Grosjean, que é o oitavo, Hülkenberg é o nono, e Valtteri Bottas, a câmera on board no carro do Valtteri Bottas, companheiro de Felipe Massa na Williams, que é o décimo colocado. O Felipe Massa está na sétima posição e o Felipe Massa está na 17ª posição. A gente falava que ele vai ter sérios problemas de rendimento, Ele, nesse momento, o Felipe Nasser, ele está na última posição daqueles caras que estão na prova. Temos 5 caras fora da prova. Dos 22 que largaram, ele está na 17ª posição. Aí você vai ver o comparativo de Vettel e Rosberg. Como o Vettel vencendo mais rápido. E o Rosberg agora começa a tirar, hein? O Ericsson vai ter que passar pelos boxes ali. A equipe dele foi dado o sinal de 15 segundos para, né, os carros se movimentarem. E ainda tem 15 segundos que você não pode ter ninguém tocando no carro e alguém ali. Trabalharam quando já não podia mais. Exatamente. Mexeram no carro quando já não podia mais. Olha, o Rosberg, veja só. Os pneus super macios, Reginaldo, se deterioram mais rapidamente, claro, do que o pneu médio. O Vettel vinha sendo bem mais rápido que o Rosberg, chegou a abrir 4 segundos. Agora, era de 3.2 anterior, depois de 2.8, agora 2.9. O Rosberg já tirou 1 segundo e 2 nessas últimas 3 voltas. Começa a não render mais a mesma coisa. O pneu super macio do Vettel, o Rosberg vem chegando, vem chegando. O Mercedes acertou. Galvão, então mostrando aqui, ó, só pra gente não perder essa imagem, que trabalho, hein, do Grosjean com a Haas, equipe estreante na Fórmula 1, oitavo. E assim, já faz algumas voltas que ele tá aí, tá andando direito, tá? Então... E o Grosjean, piloto sempre muito rápido, mas que batia demais, chegou a ser campeão de punições. E a Haas não veio aí pra brincar, não, ela veio, se preparou, na verdade tá se preparando há muito tempo. Poderia ter disputado o campeonato do ano passado, resolveu entrar só esse ano, mas entrou muito bem preparada, muito bem estruturada, a equipe tem dinheiro e contratou pilotos experientes. Né? Tem o chefe de equipe que é experiente, tem o Gustav Steiner, que eu trabalhei com ele na Jaguar, um cara muito experiente, então estão fazendo bem aí. Eu falava do Grosjean, porque depois ele se transformou de um piloto rápido e arrojado, mas perigoso. A experiência, o tempo vai trazendo, por isso eu acho muito perigoso essa coisa de 17 anos, 8 anos, estar na Fórmula 1. Ele se transformou hoje num piloto de muito bom nível. Tanto que ele foi tirado da equipe que estava, da Lotus, para ser trazido para este retorno da Renault, para ser o condutor desse processo no retorno da chegada da Haas, para ser o condutor desse processo da chegada da Haas. O Ericsson pagando a punição. Agora o Ericsson cai para a 17ª posição. Felipe Massa é o 16º. Felipe Massa é o 7º colocado. Massa está 6.8 atrás do Hamilton. E está meio segundo atrás do Sainz. E não consegue passar. E fica ali sempre na casa dos 3 segundos. A vantagem do Vettel para o Rosberg. Aí você vai vendo Lewis Hamilton. O cara... tricampeão mundial Lewis Hamilton e vencedor em sequência dos dois últimos campeonatos. Agora, surpreendentemente, é o desempenho da Toro Rosso, né? De equipe que chegou, ela já ganhou corrida, né? Ganhou corrida com o Vettel, a primeira vitória do Vettel no Grande Prêmio de Monza, antes dele passar para Red Bull e ser tetracampeão do mundo. Mas depois andou para trás, ameaçaram de fechar e tá aí com o Verstappen na 4ª posição e o Sainz em 5º. Vamos lembrar que tem cara que é iluminado, né? Porque o Vettel, tudo bem que era STR, mas naquela época, entre aspas, era permitido ainda copiar. E na verdade aquela STR era um Red Bull, era um RBR com motor Ferrari. Era um baita de um carro, né? Era uma equipe, vamos dizer, pequena, um piloto tal, mas ele teve uma oportunidade que os outros que vieram na sequência não tiveram, porque dali para frente foi feito o controle. De não poder mais ter uma cópia de um carro para outro, uma equipe fornecer para outra. Então, o Vettel foi muito iluminado, né? O cara contou com um carro de primeira logo na estreia dele. E essa é a briga do momento. Grosjean na 8ª posição, Hülkenberg em 9º, Bottas em 10º. São três pilotos rápidos, três pilotos já, vamos dizer assim, caminhando para serem veteranos para algumas temporadas já na Fórmula 1. E ali o comparativo do Vettel com o Rosberg, você vê que volta mais rápido, depois não é mais rápido, eles vão trocando os tempos, agora a diferença é de 3.2. Eles passaram a virar na mesma casa, Galvão, 31.5, agora foi 31.8, 31.8 para os dois. E o Vettel tem um pneu macio de 14 voltas e o Rosberg um médio de 11. Quer dizer, certamente o Rosberg não vai parar. Supermacio, o Vettel de 14 e o Rosberg um médio de 11 que dá pinta de fato não parar mais. Você viu o Rio Radiante ali conversando com os engenheiros. Pouco antes nós vimos também a imagem do Pérez fazendo a ultrapassagem em cima do Jenson Button. E aí nós vimos aparecer na reta o carro do Hamilton, logo depois o carro do Felipe Massa. A diferença de 7,3. Os dois estão virando na casa de 1,32, 1,31, 8,09 virou o Vettel. 1,31, 8,99 virou o Rosberg. Diferença de centésimos na volta. E o Bottas tenta partir para o ataque ali em cima do Hülkenberg. Volta de número 30, passando da metade da corrida. Já tivemos de tudo, um acidente muito, muito forte. Não vou dizer muito certo, porque graças a Deus não teve nada. O bicampeão mundial, Fernando Alonso. Mas uma batida muito forte com capotagem. Mas está bem, já informou a Mariana, está muito bem. O Fernando Alonso. A corrida ficou em bandeira vermelha, parada por 20 minutos. E nós já vamos aí na volta de número 31, no total de 57. Globo, a gente se liga em você. TIM, nova líder em cobertura 4G do Brasil. Continuam mostrando essa imagem, essa briga aí. Continua o Grosjean ali em oitavo. Continua o Grosjean em oitavo, na frente do Hülkenberg, que é um, além de ser um piloto bom, também tem um carro, né, bom nas mãos, e o Bottas. Quer dizer, que trabalho que ele está fazendo aí com a Haas. Lá vem o Jenson Button para fazer a troca. Estava com o pneu super macio. O Button. Vamos ver o pneu que ele vai usar agora. Médio para ir até o final. Vou te falar, Galvão, quem relargou o pneu super macio, acho que cometeu um grande erro. É fácil, obviamente é fácil falar agora, mas a Ferrari acho que vacilou de ter feito a relargada com o Vettel de super macio. Agora é muita volta pro Rosberg ir até o final, que desde aquela hora que o pneu médio ele voltou, abrindo a volta de número 20. Tudo bem, mas dava pra ver que os pneus estavam se desgastando demais já, então não valia a pena botar o super macio, colocasse pelo menos no macio. É, mas ele é um 37, morre, bora, ele foi pra cima do Sainz. É, amigo. Não é assim que se passa, não. A vida não é fácil, não. Não é. O Sainz dizendo que eles têm que parar, ó. Agora eu não entendi se é parada para pneu, ele falou que tem que parar, ele foi pro box. Aí você pode extrair o imediativo, faço sempre questão de lembrar. O rádio é recuperado. Ele já tinha avisado antes. E lá vem o Sainz para fazer a parada dele. A terceira parada dele. Tá vendo, Gabão, que eu falei? Tá todo mundo indo pro médio. Agora para ir até o fim. Então, mas o desgaste está muito alto. Por isso que eu acho que a Ferrari vacilou de ter colocado o super macio. Tivesse colocado pelo menos o macio, porque o desgaste é alto. Mas me permita discordar aí do seguinte. Porque agora, quando o Vettel parar, vai botar o médio lá até o fim. Tudo bem, mas se ele tivesse colocado o super macio, ele estaria andando mais rápido. Pode ver a última volta, ele foi 32,2 contra 31,8 do Rosberg. Se ele tivesse botado o macio, né? Macio, ele, exato, botou um super macio. Exato, desgastou rápido demais. Ele agora está 2,3, agora entra em desgaste. Realmente que ele virou um 32,2 contra um 31,8, 4. 4 décimos a diferença, Reginaldo. Rosberg vem se aproximando. Já dá pra ver. É, mas como estará, como vai estar, essa acho que é a posição correta do tempo do Vettel, como vai estar, como vão estar os pneus do Rosberg se ele partir da volta 20 para ir até 57, que pneu médio. Vai chegar no gargalo total ali. Pode ser. Vai chegar no gargalo total. Pode ser. O Ricardo vem na terceira posição e já vem longe, já vem 11,7 atrás do Rosberg. Passou agora e completou a volta. De número 32, entrando pela volta número 33. O Verstappen vai para o box. Então o Hamilton conseguiu se livrar do Sainz e do Verstappen, porque os dois pararam no box. E foi para a quarta posição o Hamilton. E tá 6 segundos atrás do Ricardo, olá, ele vai pra cima. Prejudicaram demais o Verstappen, faltou um pneu ali, erraram feio. Uma pena, ele vinha muito bem. E com isso, Felipe Massa sobe pra quinta posição, ele tá com pneu médio. é outro do que vem arriscar, mas o Felipe Massa colocou o pneu médio já na primeira parada dele. O Verstappen foi muito prejudicado, perdeu a posição até pro Sainz. É, demorou demais, né? Vamos ficar de olho lá, porque tá chegando o Rosberg e cada vez mais o Vettel vai ter que parar. 32,2 virou o Vettel, 31,8 virou o Rosberg, ele fez de novo 4 décimos. A diferença é de 1,6 e o Rosberg vem chegando. Vem chegando o Rosberg. O Ricardo é terceiro e o Hamilton faz a melhor volta dele na prova. Não a melhor da prova, mas a melhor volta dele. Hamilton na prova. 1,31,404. Eu disse que ele estava 7 segundos atrás do Ricardo, agora já está 5. Ele já vai vir brigar pela terceira posição, Hamilton. Vai renascer a corrida. Chega lá, Mariana Becker. Eu acabei de falar com o Gutierrez aqui, que estava envolvido naquele acidente que a gente acabou de ver, horroroso, do Fernando Alonso. Felizmente acabou tudo bem, mas a descrição dele é impressionante, Galvão. Ele disse que foi um momento de muito medo, que ele não se viu culpado desse acidente, que ele não trocou de linha, que ele ficou muito surpreso com o que aconteceu, com o Alonso voando, né, sobre ele, e que a maior preocupação dele realmente era ver se o Alonso estava bem, que felizmente os dois pilotos saíram bem desse acidente. É isso que foi, sem dúvida, o mais importante de tudo. Um acidente muito forte. Muito mais para o Alonso, mas a Mariana trazendo a informação importante. Conversando com o Gutierrez, que era o necessário, trazendo a importante informação aí do que tinha a dizer o piloto mexicano. Enquanto a Mariana falava, teve o rádio aí do Verstappen, bravo, aí é o filho do Jos Verstappen, bravo pela troca lenta, né, pela troca lenta que fizeram, e também por terem colocado o Sainz antes do que ele, né, como ele vinha à frente, a preferência deveria ser do Verstappen, mas chamaram primeiro o Sainz, então ficou bravo, ele reclamou bastante. Mas aí a questão de chamaram o Sainz, você lembra que o Sainz falou assim, vou parar, é, o Sainz, na verdade, deu pulo do gato ali. Ali, amigo. Dizem sempre, Reginaldo, da história, que o seu primeiro e grande adversário na Fórmula 1 é seu companheiro de equipe. Né? Vocês têm equipamentos iguais. E o Sainz ali, tá na prova com o Verstappen, mas o rádio mostrou o Sainz dizendo assim, vou entrar, entrou, a equipe tem que trabalhar. É que verdade. Às vezes falta para alguns pilotos esse tipo de personalidade, Didi. Olha só, vão entrar. Ele tomou a iniciativa e acabou se dando bem na história. Ele é o décimo colocado nesse momento. O Verstappen é o 11º, 3,8 segundos atrás dele. E a diferença do Vettel para o Rosberg é 1,2. Ah, agora é questão de tempo mesmo aí, mais algumas voltas. Inclusive vai poder abrir asa daqui a pouquinho. E olha, tem gente preparando aí, troca. É, acho que é do Vettel. Do Vettel. Até uma só um detalhe. Acho todos... não, é do Vettel. Né? Acho que já parou. Exatamente. Todos os pilotos da pista, fora o Vettel de Supermacio e o Ricardo de Macio, estão com pneu médio. Todos. Como é que é, Bob? Repete, por favor. Todos os pilotos, fora o Vettel, o Supermacio e o Ricardo de Macio, que tá aí o Vettel indo pro box. Todos de pneu médio. Isso. Aí vem o Vettel porque não dava mais e com isso o Nico Rosberg vai pra ponta. É, de qualquer forma, Galvão, seria muito interessante, né, começar o campeonato com uma vitória do Rosberg. Ele que esse ano está prometendo partir para cima do Hamilton para se vingar de todo jeito. Agora o Vettel perde a oportunidade de se igualar em número de vitórias com o Hamilton, né, 43. Olha, eu estava mais ou menos imaginando isso. Agora ele põe pneu macio. Então ele faz... A troca foi lenta, não foi troca de Ferrari... Normal, você vê que ele volta exatamente na frente ali do Felipe Massa. Ele volta na frente do Massa, o Massa é o quinto, o Vettel voltou na quarta posição. Só que ele voltou de pneu macio. O Rosberg está com o pneu médio da volta de número 20. Estamos na volta número 36 e temos mais 21 voltas para o final. E a estratégia dele foi para duas paradas do Vettel. Até conta como três no computador, porque eles tiveram uma com a bandeira vermelha. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, a roda dianteira esquerda demorou para sair. Ele perdeu segundos preciosos. 5.6 a parada dele. É, perdeu 3 segundos, 2 segundos e meio. Precioso, a Rivabene deve estar nada satisfeito, tá ele aí. É, mas você tem razão, ele pode voltar a briga aí. É, Reginaldo, porque a estratégia deles foi de risco. Ele saiu de super macio, colocou o super macio e agora voltou de pneu macio. E tem o Rosberg em primeiro lugar com pneu médio, repito, 18 pneu voltas. Médio já de 18 voltas. O Ricardo com macio de 18 voltas. É, e o Hamilton vem ali atrás, ó. Macio de 19 voltas. Você se lembra que eu disse que ele estava 7 segundos atrás do Ricardo, depois disse que ele estava 5 segundos atrás do Ricardo. Agora ele está 2.8 atrás do Ricardo. Já vem chegar para ser o terceiro colocado, se conseguir passar, né? Ele reclamou que não conseguiu passar ninguém. Globo, a gente se liga em você. Renault, motor 12 vezes campeão. Aí a briga tá boa. Do Palmer, Sainz e Verstappen. E olha, o menino Verstappen é genioso. Ele tá na bronca com o Sainz, que ganhou no grito a entrada no box. Reclamou com a equipe e já vai ele pra cima do companheiro ali. Aí tem pedra. E olha, não é muito difícil sair faísca aí, não. Eu digo, ele é tinhoso, o Verstappen. E o Jolyon Palmer ali nesse retorno da Renault. É bacana ver a Renault de novo com o puro sangue na pista. Lembrando lá daqueles anos 80, né, Renato? Bons tempos. A Renault, o Jabu e... 79, o Jabu. Depois veio o René Arnoux. Eles que trouxeram o motor turbo para a Fórmula 1. Trouxeram o motor turbo. Voavam Interlagos. Na subida de Interlagos, voavam Interlagos. Jean-Pierre Jabu e René Arnoux. Ed Schieber. E aí você vai vendo o Ricardo em segundo, o Hamilton em terceiro e como chegou. Olha o que ele vem tirando, ó. Um segundo, meio segundo, um segundo praticamente, 1957. É o Hamilton tirando e colando no Ricardo. Você sabe de quem nós estávamos esquecendo na Renault, não? Um tal de Alan Prost. Um tal de Alan Prost, né? Que pela Renault brigou pelo título contra o Piquet de Brabham, quando o Piquet ganhou o primeiro campeonato dele. Um tal de Alan Prost. Olha o rádio aí. Can I try to get fast? Yes. O Verstappen perguntou, posso tentar ultrapassá-lo? E aqui falou, pode. Ele falou, pode, três vezes, né? Opa. E ó, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pra misturar a tinta aí, tá faltando pouco. Tá faltando pouco pra misturar a tinta aí entre o Verstappen e o Sainz. E eu vou te falar que o Palmer é outro que é encardidinho também. Sempre foi um cara difícil de brigar na GP2, então não vai vender isso aí barato também. É, e porque agora parte pra cima dele, ó. O Sainz falou, não vou ficar aqui de alça de mira aqui. Pro Verstappen, tentou partir pra cima do Palmer. E olha o raio do Verstappen de novo. Let me try, because this takes too long. Let's do it. É, ele falou, deixa eu tentar, porque isso aqui tá demorando demais. E aqui falou, tá bom, então faz. É, e se você vê a rivalidade estabelecida, Reginaldo? O que que ele quer dizer? Esse cara da minha frente aí, esse meu companheiro, não tá passando o outro. Tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando. É, aí você vai vendo... Você vai vendo o Ricardo e Hamilton, como vai chegando o Hamilton. Já não há mais diferença, 1.7. O Ricardo tá 8.8 atrás do Rosberg e o Vettel vem 7.7. Do Vettel para o Rosberg tem 18 segundos. E atrás do Vettel está o Felipe Massa, 8 segundos atrás do Vettel. E com uma ótima vantagem de 13.3 para o Grosjean. Felipe Massa sempre disse claramente, é para largar entre os cinco, é para chegar na quinta posição, chegar mais à frente se possível, mas sempre respeitando os carros da Ferrari e os carros da Mercedes. Com o Raikkonen fora, poderia tentar aí um quarto lugar, que é nesse momento a posição da Renault, da Williams. Ali o Verstappen chegou, mas é aquela história, né? É muito difícil realmente uma ultrapassagem nesse circuito. Nem o Sainz consegue a ultrapassagem em cima do Jordan Palmer, e nem o Verstappen consegue a ultrapassagem aí para cima do Sainz. E no Esporte Espetacular tem uma reportagem especial sobre o herói imperfeito do futebol do Uruguai. Na semana do Clássico entre o Brasil e o Uruguai, pelas eliminatórias, você vai conhecer as origens de Luis Suárez, Luisito Suárez. E o apelido dele no Barcelona. Você vai saber, é no Esporte Espetacular. Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, horário oficial de Brasília. Lembrando que na sexta-feira, próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, alô, Recife! A Arena de Pernambuco vai estar lotada. Um grande clássico do futebol mundial. Brasil e Uruguai, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Verstappen continua reclamando no rádio. O que ele, na verdade, está tentando é que a equipe peça para o Sainz sair da frente. Carlos, push. I am pushing. Don't tell me to push. A equipe está mandando ele acelerar. Swap next lap. Tá vendo? É isso que o Verstappen está tentando, ó. Opa. O Ericsson vai parando ali. O Verstappen está querendo que a equipe peça. Tá aí o Alonso. Sorrindo, Fernando Alonso, andando na boa, tá puxando um pouquinho a perna direita ali. Tá mancando um pouquinho. Pouca coisa. Vamos tentar ouvir? Não deu pra ouvir direito ali o que ele falava, mas tá puxando um pouquinho a perna direita. Deixa eu só completar aqui, Galvão. Então, o Verstappen tá pedindo pra que, na verdade, o Sainz, a equipe peça pro Sainz sair da frente, por isso que a equipe veio e falou: Carlos, você tem que acelerar mais. Ele falou: tô acelerando. Ele falou: ó, mas se você não conseguir passar na próxima volta, a gente vai pedir para você trocar com o Verstappen. Agora, pode ser agora. Ih, aí travou todos os pneus ali, o Sainz. E o Verstappen bota pressão em cima dele. E aí a briga doméstica entre Sainz e Verstappen, valendo a décima posição. Felipe Massa é o quinto. Já vai, e vai aumentando a vantagem para o Grosjean. Já vai se aproximando de 15 segundos, vai se fixando ali na quinta posição. E o Vettel, que estava 18 segundos atrás do Rosberg, agora está 16 segundos atrás do Rosberg. Mas está ainda 6.4 atrás do Hamilton. Só para a gente botar uma ordem na casa aqui, para que você tenha uma ideia de como eles estão andando. Rosberg virou 1.31.6. Ricardo virou 1.32.1. O Hamilton virou 1.31.7. Quer dizer, os dois carros da Mercedes andando no mesmo ritmo. O Vettel, 1.31.0. É a vantagem que ele teve de arriscar e botar o pneu macio agora. E o Felipe Massa, 1.32. Vamos tentar ouvir o Alonso aqui. Ponto 5, vamos ouvir. Vai falar com a televisão espanhola que está ao vivo. Vamos aproveitar aqui e tentar ouvir o que, que ele falou, o que, que ele acha desse aqui. Poniendo todo en su sitio, ¿no? Después de las vueltas, ¿no? La verdad es que bien, un poco decepcionado por no acabar la carrera y por no poder coger algún punto. También seguramente el destrozo del coche es grande y habremos perdido una unidad de potencia, ¿no? Pondremos ya la segunda ya rápidamente. Pero bueno, quitando esa frustración inicial, contento de estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Porque al final, cuando vas a 300 y pico, siempre te juegas la vida, ¿no? Si en una de esas vueltas coincide mal el golpe, pues igual tienes un problema serio. Así que agradecido y bueno, pues con ganas de que pase rápido este fin de semana y volver a subirme al coche. Alonso ahí agradecido por ter saído vivo, tá podendo conversar com a gente, diz que já está tudo voltando ao lugar, lamenta a perda do motor e da possibilidade de pontuar nessa corrida, Galvão. Ele foi campeão muito claro, falando, dizendo, né? Não, jogo duro esse ano. Ele foi muito claro, né, Mariana, dizendo a mais de 300 por hora, uma batida daquela. Feliz da vida de estar conversando com vocês e a briga está bonita ali. Ele vai esperar que chegue logo a próxima corrida, lamentando não ter feito os pontos. Mariana, parabéns ali na entrevista com o Alonso, pegando ali a carona na entrevista que dava para a TV espanhola. E a briga tá boa lá atrás. A briga agora, eles foram para cima, os dois, o Sainz e o Verstappen foram para cima do Jordan Palmer. Fizeram a ultrapassagem, agora não tem mais quem os atrapalhe. Agora é problema deles. Eles que se entendam. Lobo, a gente se liga em você. Zap. Todos os imóveis em um só lugar. Tá aí o Ricardo fazendo a parada, colocou um pneu super macio, porque agora faltam 14 voltas, então ele vai tentar acelerar. O Massa já passou por ele, ó. Passou para a quarta posição. Mas o Ricardo vai vir com o pneu novo aí para cima do Massa, com certeza. Vai vir com o pneu novo, vai vir com o pneu super macio. E o Felipe Massa tá com o pneu médio desgastado. E olha nessa imagem, ó, quietinho, quietinho, ó. O Grosjean agora é sexto. Faz uma grande estreia para a equipe, na sexta posição, pontuando. Rosberg é o líder. E Hamilton, o segundo. Voltou a verdade, as Mercedes foram para frente. A diferença entre eles é de 10 segundos. O Vettel vem 5.2 atrás do Hamilton. Ele não vem tirando tanto, o Hamilton virou 31.2. E o Vettel virou 31.1. O Hamilton tem pneu médio, o Vettel tem pneu macio. Felipe Massa vem na quarta posição. E aí a briga sempre dos dois e o momento da repetição. Primeira ultrapassagem do Sainz. Arriscou na freada ali, tinha que fazer. O Júlio de Palma deu uma tirada de pé. E o Verstappen é rápido. Quem arriscou bastante foi o Verstappen aí, ó. Por fora. Tá vendo, ó? E fez por fora, e por fora ficou. E foi uma bela ultrapassagem do Max Verstappen. Uma bela ultrapassagem do Max Verstappen. Entramos na volta de número 44, num total de 57 voltas. Aí a briga pelo sexto lugar, Grosjean, sexto, e Hülkenberg vem na sétima posição. Grosjean virou 1.33.2. Hülkenberg virou 1.33.0 na volta anterior. Agora o 33.2 acoradinho. O Grosjean tem a sexta posição, mas está sendo ameaçado pelo Hülkenberg, que traz o Bottas, ó. Aí, Grosjean, Hülkenberg e Valtteri Bottas. E ali vem eles. E aí você vai de carona com Valtteri Bottas. No onboard de Valtteri Bottas. Os dois carros da Mercedes estão nas duas primeiras posições, mas tem nada muito definido, não. Porque o Vettel, um terceiro ali tentando, e o Felipe Massa, nesse momento, quarta posição. É acima talvez até do que ele pudesse esperar, mas ameaçado pelo Ricardo. E a ameaça cresce, viu, Lobão? Nessa volta agora o Ricardo ganhou quase um segundo por um segundo em cada trecho. É, porque ele veio com o pneu, repito, com o pneu super macio contra o pneu médio. Diga, Mariana. Só completando, o Alonso continua conversando um pouquinho aqui com a gente. Ele exime ele tira a culpa do Gutierrez, diz que a culpa não foi dele, que ele próprio, Alonso, errou o ponto de freada. Então agora está definido. Muito importante, muito bem. E legal da parte do Alonso. Muito legal da parte dele de assumir. É. Era mais fácil ele, como considerado um dos grandes, um bicampeão, jogar a culpa do garoto. É muito legal o Alonso nisso. Falta de número 45. Globo, a gente se liga em você. E dá em Fava, a cerveja 100%. E aí segue. E aí você vai ver uma briga e o Bottas agora que vai botar pressão para cima do Hülkenberg. Com isso, respira o Grosjean. Com isso, respira o Grosjean. Na sexta posição, como destacou bem o Burt. Uma ótima estreia agora da equipe Haas. Nesse momento, na sexta posição, Renato. Espetacular, uma equipe que, eu repito, veio para ser competitiva, claro que não nesse primeiro ano, mas já estava fazendo uma grande estreia e pegou um piloto experiente como o Grosjean. E você vê aí como o Ricardo já chegou no Felipe Massa, que não pode fazer nada. Tem pneus médios inteiramente desgastados, pneus super macios, pneus de classificação para o Ricardo. Ele sai tracionando mais, bota de lado. Aí a galera veio. piloto da casa consegue a ultrapassagem, volta para a quarta posição e o Felipe Massa volta a ser o quinto colocado. Globo, a gente se liga em você. Agora o drama, de fato, de Rosberg e Hamilton. Rosberg com pneu de 27 voltas, se bem que é o pneu mais duro dos três tipos dessa corrida. E o Hamilton com pneu de 28, contra o Vettel, que tem pneu mais rápido, tem 10 voltas. E o Ricardo com 6 voltas, com super macio, mais rápido ainda que o do Vettel. Mas o Ricardo está 19 segundos, 20 segundos atrás do Vettel. O Vettel está se aproximando do Hamilton. Mas o que eu digo é o seguinte, que a dobradinha, não só a vitória do Rosberg, a dobradinha da Mercedes pode não acontecer. Aí seria Vettel e Ricardo em segundo. Mas o Ricardo está muito longe, né? O Ricardo está muito longe. Ele está 19 segundos atrás do Vettel, que significa, então, a essa altura, 24 segundos atrás do Hamilton. Daria tempo de voltar. É muita coisa. Então, eles trocarem e voltar. É muita coisa. Quer dizer, nunca se sabe, né? Pit stop é... A volta anterior, o Hamilton virou um 31,2, o Vettel virou um 30,7, foi meio segundo mais rápido. A diferença é 4 segundos aí. Olha o milagre do Verstappen. Tá bravo o Verstappen, o Ronaldo tá reclamando, tá... Acho que ele tá, na verdade, não entendi exatamente o que ele falou, mas ele tá pedindo, na verdade, pra passar o Sainz. Tá bravo ali. Aí continua a briga. Os dois carros da STR. Era uma briga de 3, que era uma briga de 5 agora. Era uma briga de 5. Porque o Bottas está por ali. Então tem Grosjean, tem Huckenberg, tem Bottas, tem Sainz, tem Verstappen. Todo mundo na briga. Aí, os 5 carros aí. Tá bonito. Enquanto isso, o Rosberg na ponta vira 1,31,22, o Hamilton vira 1,31,05 e o Vettel vira 1,30,59. Aí tirando, aí praticamente meio segundo por volta. Tá 4 segundos atrás do Hamilton. Vai ter ataque. Quando eles completarem essa volta, número 48. Mas vamos ter aí mais 9 voltas para o final. É a primeira corrida, o Grande Prêmio da Austrália, abrindo a temporada da Fórmula 1. Marcada por um acidente muito forte, envolvendo Gutierrez e Fernando Alonso. Olha a volta mais rápida do Ricardo, botou super macio. Carro mais leve, 1,29,466. Se pensar para o líder, que está virando 1,31,2... Ele botou 1,07. 1,07 mais rápido que o Rosberg. Mostraram ali uma bela de uma balançada do Verstappen, que não rodou por pouco ali na entrada da reta oposta. Hoje que ele ficou um pouquinho mais para trás. Aí em relação ao Bottas e o Sainz, que está por aí. E o Grosjean vai segurando a posição dele. Aí segurando a posição dele, vai mantendo a vantagem de 1,4 para o Huckenberg, que é o sétimo colocado. O Felipe Massa nesse momento está virando 1,32,89. É que o Grosjean atrás vem virando 1,32,9. Essa briga dos 5 que você está vendo aí, o Felipe Massa está 16 segundos na frente deles. E aí a volta de número 49. Globo, a gente se liga em você. Itaim Fafa, a cerveja 100%. Mais uma volta mais rápida do Ricardo, 29,4, mas ele está muito para trás, tem que prestar atenção mesmo no Vettel. Está ali agora a 3 segundos e 7 atrás do Hamilton. Nessa última volta ele foi 2 décimos mais rápido. Mas o Ricardo, o que ele está conseguindo, a gente falou agora há pouco, caso o Rosberg e o Hamilton tenham que fazer troca mesmo, ele está conseguindo que, fazendo essa troca, pelo menos o Hamilton não consiga voltar na frente dele. O Rosberg, sim, que aí a diferença é um pouco maior. Mas vendo a diferença, vendo aí, ó, de 8 voltas para o final. Nessa altura ninguém troca ninguém mais. Ninguém para mais. Ou seja, o Rosberg que arriscou vindo da volta número 19, abrindo a volta número 20 depois da parada, com os pneus médios. Ele sustentou 8 segundos e meio de vantagem para o Hamilton, que é o segundo colocado. E o Vettel vem ali se aproximando do Hamilton. Nesse momento, está 11 segundos e meio atrás do Rosberg, o Sebastian Vettel. Você vê como é que se perde a chance de uma vitória numa corrida, né? O Hamilton está virando muito mais rápido agora que o Rosberg, mas esses 8 segundos que ele tem de vantagem é justamente aquele tempo que ele ficou atrás do Sainz, do Verstappen, perdendo tempo. Na largada, que ele caiu de primeiro para sexta posição. Globo, a gente se liga em você. Rexona Motion Sense. Nada protege melhor a cada movimento. E aí vem os 5 brigando de novo. Que na verdade não são mais 5, né? Porque já esticou lá na frente o Grosjean. O Grosjean vai virando 1,32,9. O tempo é mais ou menos parecido. Olha, 32,9 Grosjean, 32,8 Huckenberg, 32,9 o Bottas, 32,8 o Sainz, 32,9 o Verstappen. Tenho certeza, Gabão, que a própria equipe Haas não está acreditando no que está acontecendo, porque... Checo, o front brake wear is critical. We will not make it to the end like this. Eu já vou falar do Pérez, mas essa equipe Haas deve ter feito o quê? Pouquíssimas simulações de corrida, né? Foram só 2 semanas de treinos ali na Barcelona. Verdade, 4 dias, depois 4 dias. Exatamente. Então, assim, essa é uma das primeiras vezes que eles estão fazendo uma simulação realmente de corrida. Então, é uma surpresa. Uma surpresa, ele está andando nesse ritmo. E o rádio do Pérez falou que ele está com um problema grave de desgaste de freio dianteiro. Se ele continuar nesse ritmo, ele não consegue acabar a prova. E ele vem aí na 12ª posição. O Felipe Nasser vem em 14º. E agora o Bottas sendo duramente atacado ali pelos dois carros da Toro Rosso, pelo Sainz e pelo Verstappen. Aí você está vendo ali. Passou ali, quem passou na frente foi o Huckenberg. E aí veio o Bottas e o Grosjean, que ele lá da frente. É o 6º colocado. É um resultado espetacular. Globo, a gente se liga em você. Santander Van Gogh, baixe nossos aplicativos, facilite sua vida. Reginaldo, uma corrida sem grandes ultrapassagens, como é característica do circuito da Austrália, mas com boas brigas, digamos assim. E mostrando que a Ferrari está bem mais perto da Mercedes. Está na briga, está na balada, está crescendo. E olha, eu vou dizer uma coisa. O Hamilton pode começar a dizer tchau agora para esse segundo lugar, porque o Vettel encostou. Ele acabou de errar ali, ó. Talvez esteja até sentindo já um pouco a pressão do Vettel. E pneu desgastado, né? Pneu desgastado. Vamos lembrar, Gavão, que você falou, né, que a Ferrari está mais perto. Aí, ó. A Ferrari está mais perto. Vamos lembrar que até então, a diferença de estratégia, a Ferrari estava na frente. Eu acho que eles vacilaram de novo na estratégia de pneus aí, mas eles estavam à frente até então. Mas nesse momento, restando, quando terminar essa volta, nós vamos ter de umas 53, 54, 55, 56, 57. Vamos ter 5 voltas depois que eles completarem. Vamos ver se o Vettel baixar um lugarzinho para passar. Mas aí já muda, né, Legal? Porque você sai tracionando mais forte da curva. Olha o Arribabene ali. Quer em segundo lugar, porque quer em segundo lugar. Seria o Hamilton defendendo, é tudo que o Rosberg queria para ganhar a corrida. Seria muito bom, até é para torcer pelo Vettel conseguir essa ultrapassagem, mas ultrapassar o Hamilton não é brincadeira. Não é. Ultrapassar o Hamilton passa até existir um risco de um dos dois chegar. Aí vem Vettel, Sebastian Vettel. Tem 7 títulos mundiais. Brincadeira? 7 títulos mundiais. 3 títulos mundiais do Hamilton ali à frente e 4 títulos mundiais de Sebastian Vettel ali atrás. Ele vem brigando. Chegou. Agora é tentar passar. Lembrando que o Parabiá já abriu a asa lá. Asa aberta. A tentar se aproximar. Você falou de 7 títulos. São 85 vitórias. A diferença é uma a favor do Hamilton. 43 contra 42. São os dois caras, realmente. Sem dúvida nenhuma, nesse momento da Fórmula 1. O Alonso, que era até pouco tempo atrás considerado por muito melhor piloto da Fórmula 1, ficou um pouco pelo caminho, mas com as dificuldades de carro. Então, esses dois estão aí. Serão protagonistas, sem dúvida alguma, dessa temporada, que terá 21 corridas. Estamos apenas na primeira delas. Só que na frente dos dois está o Rosberg, que disse que quer, porque quer ganhar o título desse ano. Olha lá, vai o Vettel. Opa! Verstappen. Estava demorando, né? Estava demorando. Vamos ver o que ele aprontou aí. Ele é muito bom demais, mas ainda tem uma cabeça ainda não está ajustada direitinho. Vamos ver. Olha lá, quer ver? Vamos ver a repetição. Foi para não bater. Não, ele chegou a bater, ó. É, ele travou a roda, o Sainz. Olha lá, bateu bem, levantou ali a roda traseira esquerda do Sainz, ficou um pedaço do carro dele. Deu sorte, não quebrou a asa por inteira, né? Talvez ele consiga continuar aí. Deu a habilidade dele girando por ali, lá vem o Vettel. Você falou do... Volta número 54, com total de 57. Globo, a gente se liga em você. TIM, nova líder em cobertura 4G do Brasil. Reginaldo, sim ou não? Vettel passa? São 36 voltas de um pneu contra 18 do outro. Passa? Não passa. Bottas passa? Infelizmente não. Por que infelizmente? Porque eu queria ver essa briga aí. Queríamos ver essa briga com um resultado diferente. Olha, vai lá, não sei não, hein? Chuta que passa, vai. Eu acho que passa, hein? Pô, aí alguém leva. Tomara que você esteja certo. Tomara que esteja certo. Não, é muito difícil. Mas, até porque quando ele está com o pneu macio, já também. Quantas voltas ele tem desse pneu macio? Ele já está dando uma escorregadinha. Tá. 18. São dois grandes pilotos e o Rosberg vai lá 8 segundos na frente, se preparando para chegar na vitória. Vamos chegando pertinho do final. Globo, a gente se liga em você. Renault, motor 12 vezes campeão. E o que eu ia falar do Rosberg, Galvão, você falou naquele começou o ano aí querendo ser campeão mundial. O que eu acho bacana é que ele acabou a temporada passada muito forte. É. Então, ele não é por acaso que ele está com essa chance aí de competir de igual para igual com o Hamilton. E é bom lembrar que no título do Hamilton, não de 2015, absoluto, de 2014, o Rosberg teve um momento que estava mais para ele. Rosberg o título do que para o Hamilton. Ó, olha aí. Aí tentando chegar o Vettel. Vamos lembrar que o Hamilton já deu uma travada feia aí, que não é normal nele. Os pneus dele do jeito que estão. É a chance do Vettel conseguir ultrapassar. Mais um erro do Hamilton. Acho que deve fazer uns 40 anos que eu digo que chegar uma coisa, passar é outra. Nesse caso, tá direitinho. Chegar, chegou. Passar é que é o problema. Eles vão para completar a volta número 55. Felipe Massa vem na quinta posição. Ele falou o tempo todo que imaginava a quinta posição. Repito, talvez não imaginasse o Ricardo com a Red Bull ali na posição à frente dele. Pegou a sujeira pelo caminho ali de Hamilton. Parecia um pedaço de asa. E o Felipe Massa vai marcando a quinta posição, vai começando bem a temporada. Lembrando que a melhor posição do Felipe Massa foi o terceiro lugar no Grande Prêmio da Austrália. Não me engano, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Ele nunca teve bons resultados na Austrália, não. E a Williams, Galvão, ela foi... Ah, agora não passa mais não, hein? Falei de erro do Hamilton, agora não passa mais comentando erro, foi o Vettel. Então agora vamos caminhar para o final mesmo. Com o Rosberg em primeiro, o Hamilton em segundo. E o Vettel na terceira posição, porque o Ricardo está muito longe. Usou tudo que tinha direito. A pista ficou estreita para ele. Ele estava escorregando, ó. E foi realmente um terceiro lugar, estava aqui procurando um ano exato para saber o terceiro lugar. Olha lá. explica, Bolt. Galvão, desgaste de pneu já, você vê que ele vem escorregando, ele tá forçando o ritmo, né? Tá fazendo certo, mas passou do ponto de freada, saiu do traçado indo pra parte suja e escorregou. Sorry, guys. Vai, pediu desculpa. Pediu desculpa, mas não é culpa, né? Isso aí o piloto tá tentando tudo que ele pode. É isso aí. É isso aí. Aí eu desespero da Ribabeira em 2010, quando voltou o Felipe Massa, no retorno dele, o terceiro lugar. Aquela corrida ele largou em quinto, chegou em terceiro. Depois do acidente em 2009, o parado no retorno dele, em 2010, chegando na terceira posição. E foi um retorno espetacular. Lá em função da gravidade do acidente. E nós estamos na volta número 56. Já vai fechar a volta. O Rosberg para abrir a última volta, os últimos 5.303 metros. Nico Rosberg. Para começar na frente o campeonato. Foi a segunda prova, né? Porque começou no Maranhão, aquela foi a versão 2010. E agora, de novo, começando na Austrália, a segunda prova, o Grande Prêmio do Bahrein, daqui a duas semanas, horário diferente, hein? Essa começou 2 horas da madrugada, no horário oficial de Brasília, o Bahrein, meio-dia. O horário da prova do Grande Prêmio do Bahrein, daqui a 2 semanas. E aí nada muda. O Grosjean é sexto, o Hülkenberg é sétimo, o Bottas é oitavo, o Sainz é nono, o Verstappen é décimo. Até onde vai ali a pontuação. E o Rosberg vem para os últimos metros. A equipe Haas satisfeita da vida. Sexta posição do Grosjean. Muito destaque, assim como foi a quinta posição do Felipe Massa. A melhor estreia de um brasileiro. Ele agora com um carro muito ruim, está na 15ª posição. O Rosberg vem administrando. Mesmo assim anda mais rápido que e o Hamilton, o Vettel ficou sem condições de chegar agora. Vem pela última volta e vai apontar Nico Rosberg. Ele diz que quer sim o campeonato deste ano. Nico Rosberg, aplaudido. Aponta na reta. Aí vem ele para receber a bandeirada. Nico Rosberg, da Alemanha. Vence o Grande Prêmio da Austrália. A segunda posição de Hamilton. O terceiro Vettel, o pódio, teremos portanto 2 carros da Mercedes e 1 da Ferrari. A Mercedes começa o ano fazendo dobradinha, uma Ferrari na terceira posição, o Ricardo traz a Red Bull na 4ª posição, Felipe Massa ainda não passou, vai passar agora. Nós estamos vendo aquela briga ali que vem logo atrás do Felipe Massa. Então, Rosberg vence, o Hamilton é o segundo, o Vettel é o terceiro. Ricardo é o quarto, ainda tem briga por aí. O ataque aí para cima do Bottas, que largou em 16º e chega em 8º. Também faz uma corrida com boa recuperação. E o Felipe Massa cruzou agora, 5ª posição para o Felipe Massa. Eles vão chegando aí. Grosjean em 6º, em 7º, Hülkenberg. Em 8º, Bottas. Em 9º, Sainz. Em 10º, Verstappen. Festa da equipe Haas. Estreando com uma 6ª posição. Cadê o rádio? Nico Rosberg, o vencedor. Yes! Well done! Well done! Good job! Muito yeah. Bem, muito bem, muito bem. Awesome, guys! Awesome! Thank you very much. Great time. Great start to the season. Aí, portanto, a festa do Rosberg com a equipe. Aquele negócio de bem feito, parabéns. Aê, garotada. Rapaziada, tudo legal. Voltamos já com a festa do pódio. Globo, gente, liga você. How many laps left do you think? Well done, good job. Yeah, awesome guys, awesome. Thank you very much, great time, great start to the season. Nice job, mate, excellent. Looked like you had fun today. Thanks, guys. Yeah, for the most part, it was good fun. Nice to be back racing, that's for sure. Checkered flag, absolutely amazing, dude. Guys, listen to me. This is a win for us. This is a win. Unbelievable for everyone. Unbelievable. I don't even know where we finished. Unbelievable. Great moment! Great moment! Great moment! Rose offers. Congratulations. So here it is, ladies and gentlemen, the first podium of the year in third place, Sebastian Vettel from Germany. In second place, from Great Britain, Lewis Hamilton. And the winner from Germany, Nico Rosberg. And the representative from the Mercedes-AMG Petronas team, and in their honour, the German national anthem. Of the Confederation of Australian Motorsport. and gentlemen, and now the champagne! Drivers on the podium, a driver who's been on a few podiums himself, Mark Webber. Well, how about that, folks? What an absolute cliffhanger of a Grand Prix. Nico, great to see you, mate. What an incredible race. It had everything, had the red flag. We had obviously a big shunt with Fernando. How did you see, mate? Oh, it was a very, very measured drive for you to get the victory today. 15th win for you, mate, so well on your way. Maximum points first round. First of all, did you have fun this weekend, everybody? That's great to hear. You've been awesome. Thank you very much for the support. Thank you, Mark. Yeah, I mean, it's been a great weekend. Thank you to the team. They've done an unbelievable job giving us this incredible car. You know, the car's just been unreal today. To beat the Ferraris was great. And So we absolutely loved it, and I'm super, super excited. Well, Seb said I haven't been up here for a while, so he's right. Here we go. Lewis, mate, four-man all weekend. Start was tricky, obviously, and then the red flag and going to that medium tyre. So it looked like for you to come back and deal with those Toro Rossos was a real handful. So how did you deal with that? Honestly, it was a great, great race. I love the fact that we had to come from far behind. The team did a fantastic job as always, but yeah, it was very tricky out there. And obviously, I'm glad that no one was injured in the shunt. And otherwise, it was just trying to get through the traffic with these tires on. It was particularly with the guys up front who had a faster tire. It's just impossible to follow around here, as you can see, for all of us. So no, but I'm really happy still to get the results. A great result for the team. Yeah, but you seem pretty happy with that. Good recovery, mate. And obviously on to Bahrain again, being like I say, the form man. Great momentum with the team, and I'm sure you can bounce back in Bahrain, right? I mean, well, I've had it much worse in the first race, so honestly, I take this as a real bonus to have come back from seventh. So, yeah, a long, long way to go. Back the points today. Well done, mate. Great drive. Good recovery. Sebastian, my old mate. Seb. You want some more? No, mate. It's, you know, I get drunk very fast these days, mate, so I'll stay away from you guys. I know you do. You know, we've had some fun. And then fun. You start singing Summer of 69. Summer of 69. Well, yeah. It happens quick. Mate, you're out of the gates early doors, looked like Sebastian Vettel of old in terms of, you know, clean track, off you went. That red flag, was that a punish? Also pit stop and also a little mistake at the end there. So you pretty much expect it. Go for it. Yeah, I went for it. So obviously the start was mega. I was very happy. So it reminded me of Hungary last year where I passed both of them also down to turn one. And then I think we settled into a rhythm nicely. It's, you know, it's much better when you're in the front. You can control the race and the pace. Obviously, the red flag, you can argue, didn't help us. But nevertheless, I think we had our chance. We didn't expect probably what they, both of them did, going on the, let's say, hardest compound, the medium tire, and going to the end. So we tried to go more aggressive. Maybe it didn't work, but ultimately, I think very happy with third. As I said, tried everything. So hopefully it works next time when I'm here. But it's great to be in Melbourne, great to be in Australia. Shame that I don't have you as a teammate anymore. Oh, well, mate, no. Well, it's not going to happen now, mate. I'm too old. But well done. Looking forward to Ferrari fighting back in the next few races. Thank you. Nico, finishing with you, mate. Long season ahead. Maximum points here. How do you see the next few races going and dealing with this great battle that you two have in that inter-team battle? Looks like you've got a bit of an advantage now. So how are you going to manage to keep Lewis at bay? Yeah, early days, but of course, perfect start. We got to keep an eye on the red guys because they're very close, as you saw today. So we need to give it everything to stay ahead, for sure. Well done, guys. Congratulations again. Sensational event here at the Australian Grand Prix. Well done, everyone. Hope you enjoyed it, and see everyone in Bahrain. Thank you very much. Very well done. If we could please have a word from you in your own languages, beginning with Nico, please. Also erstmal vielen Dank für alle von euch, die jetzt gerade vom Fernseher zuschaut. Danke, dass ihr so früh aufgestanden seid für uns. Und ja, für mich perfektes Wochenende, also nicht perfektes Wochenende, aber perfektes Rennen. Super Start ins Jahr, klar, mit dem Sieg. War einiges los im Rennen, also auf jeden Fall. Erstmal im Duell auch mit Sebastian dann von der Box raus. Da war es, ich wollte es mal versuchen, aber er hat gut verteidigt. Nee, und dann einfach, wir haben einfach ein starkes Auto, ja, und da bin ich dem Team sehr dankbar. Unglaublich, was die für eine Leistung bringen. Und dann noch super zu sehen, wie sicher die Autos auch heutzutage sind, ja, dass dem Fernando da nichts passiert ist, weil das sah echt heftig aus. Ich habe das dann während der roten Flaggezeit zufällig gesehen als Wiederholung auf dem Fernseher. Ist natürlich nicht ideal, das zu sehen, konzentrationsmäßig dann in der Phase. Aber ist natürlich gut ausgegangen, das ist das Wichtigste. Und das war's eigentlich, ja. Also jetzt freue ich mich auf die nächsten Rennen. Es ist natürlich gerade erstmal der Anfang, ja. Also müssen wir jetzt mal abwarten. Aber Ferrari ist, wie wir gesehen haben, heute echt nah dran. Die waren stark im Rennen, also müssen wir uns in Acht nehmen auf jeden Fall. Aber ich freue mich auf die nächsten paar Rennen jetzt. Ich denke, es war alles in allem ein guter Tag. Natürlich bin ich nicht ganz zufrieden. Gerade mein Ausritt zum Schluss. Ich wollte natürlich weiter attackieren, habe alles versucht. Hat natürlich nicht geholfen, dann die letzten zwei Runden weiter Druck zu machen. Aber ich glaube, davor, Start war natürlich super, hat mich direkt an Ungarn erinnert. Und von vorne weg tut man sich natürlich ein bisschen leichter, das Rennen zu kontrollieren. Sind gut in den Rhythmus gekommen, haben ein bisschen einen Vorsprung rausfahren können und profitieren können von dem Geplänkel ein bisschen weiter hinten. Die rote Flagge war dann vielleicht im Nachhinein kein Vorteil für uns, aber gut, so ist es. Ich glaube, das Wichtigste, wie der Nico angesprochen hatte, ist, dass dem Fernando nichts passiert ist und es war absolut das Richtige, das Rennen zu unterbrechen. Als ich das erste Mal da durch die Trümmer gefahren bin, habe ich mir gedacht, okay, da muss jetzt die rote Flagge kommen. In dem Moment schaltet man ab und denkt, dass es wichtig ist, dass den zwei nichts passiert ist. Und schaut nicht so sehr auf sein eigenes Rennen. Danach ging es Vollgas weiter. Ich glaube, strategietechnisch waren wir ein bisschen anders unterwegs. Müssen wir mal schauen, ob das vielleicht das Richtige war. Aber ich glaube, wir haben einfach alles gegeben, haben versucht, mehr auf Sprint-Taktik zu setzen. Unterm Strich hat es nicht ganz gereicht und war natürlich dann ein bisschen schade, wie ich gesagt habe, mit dem Fehler zum Schluss. Sonst hätte ich ein bisschen mehr Druck machen können, die letzten zwei Runden auch noch gegenüber dem Lewis. Aber die zwei waren gut unterwegs auf den härtesten Reifen, die wir hatten dieses Wochenende. Ich glaube, um Resümee zu ziehen von dem Wochenende, können wir soweit zufrieden sein. Wir sind deutlich näher dran im Rennen. Wir wissen, dass wir uns im Qualifying steigern müssen. Aber alles in allem, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Das Auto bietet uns dieses Jahr mehr Potenzial und das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Wichtig natürlich heute die Punkte mitzunehmen. Ein bisschen bitter aus Teamsicht, dass nicht beide Autos ins Ziel gekommen sind, aber ja, hoffe natürlich, dass im Bahrain, dass wir ähnlich stark sind, wenn nicht nur ein bisschen stärker und die zwei endlich mal richtig ärgern können. Danke und liebe Grüße nach Hause.